programa campeão de audiência. Com a marca de qualidade e tradição do Esporte Central. Está começando mais uma jornada esportiva com a marca da Rádio Central. Central, Central. A partir de agora, narradores, comentaristas, repórteres, equipe de retaguarda, operadores de som, técnicos de externa e pessoal de apoio na maior movimentação do rádio esportivo de Campinas. Vai rolar. E a Central mostra o jogo com os profissionais de maior credibilidade do rádio. Vivendo intensamente as emoções do esporte. Boa noite, ouvintes do Brasil. Boa noite, ouvintes da seleção do rádio aqui, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nesse momento, o placar eletrônico marca 30 graus a temperatura. Jogo marcado para acontecer às 7:15 da noite. Guarani jogando contra a equipe do Barbarense. Jogo importantíssimo para o bravo Bugre Campineiro. O Guarani que terá pela frente mais 14 jogos, só que dos quais apenas 7 partidas sendo realizadas em seu estádio. E ele, pela matemática pura e simples, terá de vencer mais, no mínimo, 8 partidas e terá de empatar mais uma para conseguir a pontuação necessária para uma classificação. O Guarani até agora não está entre os primeiros colocados e precisa urgentemente correr atrás desses pontos. Vai jogar hoje contra aquela que é considerada talvez a pior equipe da competição e por isso a responsabilidade do resultado é do Guarani. Qualquer coisa, qualquer resultado que não seja vitória, simplesmente significará vida dura para o Guarani daí por diante e até mesmo, quem sabe, a troca do treinador Ney da Mata. Guarani e Barbarense é esse jogo que você acompanha a partir de agora. Evidente que ficaremos apenas na abertura aqui no AM870, porque a partir das 7 horas da noite seremos obrigados por lei, uma lei da década de 40, seremos obrigados a colocar no AM870 a voz do Brasil. E você poderá continuar ouvindo normalmente o jogo com som digital. Atenção para as plataformas para você nos acompanhar. Pelo nosso site radiocentral.com.br. Também você poderá acompanhar pelo nosso app oficial, nosso aplicativo, que você pode baixar gratuitamente na loja do seu celular. Pode ser Android, pode ser da Apple. Fique à vontade, baixe o nosso aplicativo, se chama Rádio Central Campinas. E você também pode nos acompanhar através do Facebook, Facebook Central AM Campinas. Procure-nos no Facebook Central AM Campinas. Faltando 2 minutos para as 7 da noite, ainda dentro do AM870 e da abertura da jornada esportiva, vamos às primeiras notícias de Guarani Barbarense. Primeiro, o Guarani com o repórter Pedro Orioli. Primeiras notícias e informações na jornada do Bravo Bugre. Alô, alô, Pedro Orioli. Alô, Decimar Leite, boa tarde, um abraço a você, um abraço ao nosso amigo ligado no microfone esportivo da Central. Bugre, que é bastante irregular até aqui na competição. São 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou 5 gols, sofreu 6, um saldo negativo de -1 e o Guarani chega à partida de hoje extremamente pressionado. Técnico Ney da Mata precisa dessa vitória para se manter no cargo e essa é a expectativa, vencer e vencer bem o adversário no dia de hoje. Ele manda a campo sua equipe com uma alteração e uma alteração bastante importante, diga-se de passagem. Sai de campo o tão criticado Gilton para a entrada de Denis Neves, que tem mais uma oportunidade no time titular do Bugre. Essa é a expectativa. Como eu disse, Guarani não pensa em nada que não seja uma vitória e uma grande e gorda vitória, Decimar. E a primeira notícia e informação do União Agrícola Barbarense, Orioli. Barbarense, que é comandado pelo técnico Cláudio Brito, vive também uma grande crise. Só em 2006 fez uma campanha pior que a que faz neste ano. São 5 derrotas nos 5 primeiros jogos. Precisa dificultar a vida do Bugre no dia de hoje e é essa também a expectativa. A única dúvida já foi sanada. Na lateral direita vai a campo o Raoni e ele brigava por posição com o Flávio. Raoni, portanto, será o titular. E lembrando o seguinte, Decimar, são 14 jogadores à disposição para a partida de hoje. Muito pouco. Até por isso, são apenas 5 atletas no banco de reservas. E agora no AM. Zero, você fica com a voz do Brasil e continua. E na internet você está conosco no radiocentral.com.br. Muito obrigado você que está no aplicativo Rádio Central AM. Você que está conosco no Facebook Central AM Campinas. Conosco Beto Quinalha, opinião firme e segura da Central. Beto, o jogo acontece dentro de 15 minutos. Guarani contra a equipe do União Barbarense. E olha aqui, o jogo vai começar ainda com um pouquinho de sol. Choveu muito hoje no Brinco de Ouro, né? Uma pancada forte. Depois veio um sol. O gramado estava molhado, secou o gramado, agora faz calor, 30 graus, mormaço danado aqui. Teremos uma parte do jogo com a luz do dia e o restante com os refletores acesos. Boa noite, Beto Quinalha. Boa noite também para você, Decimar, a todos os companheiros, né, aos amigos que estão ligados agora, né, pela internet, né, amigos do mundo todo acompanhando essa transmissão. Lógico, como você disse, responsabilidade do Guarani por vários fatores. Primeiro porque o Guarani tem o orçamento, o Guarani tem pretensões de acesso, diferente da equipe do União Barbarense, que é uma equipe que veio para permanecer. E não será nada fácil, afinal de contas, largou muito mal, são 5 jogos, 5 derrotas, 2 gols marcados apenas, 13 gols já sofridos. O Fábio Costa chegou, né? O Fábio Costa, aquele mesmo que foi goleiro do Corinthians, goleiro do Santos, enfim, começando uma carreira como dirigente de futebol e começando muito mal. A equipe passa sérios problemas, muitas dificuldades financeiras, como disse o Pedro, não tem no banco de reserva todos os seus jogadores, apenas 4 jogadores de linha e mais o Altenir, que é o goleiro. Enfim, muitas dificuldades tem essa equipe do União, com jogadores desconhecidos. Para que tenha uma ideia, o jogador mais conhecido dessa equipe, sabe quem que é? Raoni. Lembra de Raoni? Passou aqui no Guarani, lateral direito, filho do Índio. Lembra do Índio? Foi lateral direito do Palmeiras, da época da Parmalat, inclusive. O Índio, que foi um bom lateral, e o Raoni teve uma passagem por aqui em 2015, só mais nada. E o Eduardo Herê, que passou no Guarani também em 2015. Um meio campista, apenas razoável, tanto é que está no banco de reservas. Mas ele... Muito bem, no Brinco de Ouro da Princesa, 7-2, daqui a pouco o Guarani e o União Barbarense. O Guarani tem que vencer o jogo. Esse Beto Quinalha, a opinião firme e segura da Central. Essa é a nossa senha, você ouviu aí, ó? Essa é a nossa senha. Deixa eu perguntar pro Júlio Nascimento. Alô, Júlio, grande abraço para você. Também já estamos no nosso Facebook Central AM Campinas. E estamos em todas as plataformas da internet. Boa noite, Júlio. Boa noite, Decimar. É isso mesmo. Já estamos ligados aqui no Facebook Central AM Campinas com som digital da Rádio Central para Guarani e União Barbarense, e também ligado nas redes sociais. Pelo WhatsApp, o ouvinte participa 971-483-497, 971-483-497, e também pelo Face, é só deixar na caixa de mensagem o comentário que eu vou registrar aqui na Central. O Antônio tá chegando, o Adriano também já está ligado, toda a galera, o Uberlândia, todo mundo já ligado aqui na Rádio Central. Série 2 do Campeonato Paulista, chegamos à sexta rodada, Guarani e União Barbarense abrindo esta rodada da competição. Amanhã, dando sequência à sexta rodada, Bragantino enfrenta o Água Santa, Capivariano contra o Taubaté, Sertãozinho contra Juventus, Barretos e 15, e no Domingão, pela manhã, Penapolense e Votuporanguense, num calor de Penápolis, Oeste enfrenta o Batatais, a Portuguesa joga contra o time do Mojimirim. Teremos Velo Clube Rio Preto e na segunda-feira, Rio Claro e São Caetano. Atualizando pro 20, F5 na tabela na Central, São Caetano 13 pontos, Água Santa 11, Bragantino 10, Batatais 9. Guarani é o oitavo colocado com 7 pontos a 2 do G4, e na zona de rebaixamento, Taubaté, 15 de Piracicaba, Oeste, Juventus, Capivariano e União Barbarense. É a situação de momento na Série A2 desse mar. Aqui na Central, trabalhos técnicos do nosso Ritter Carlos, gravação e mixagem. Na primeira parte com Daniel Reis, depois vem ele, José Vagnaldo Silva. Não, hoje com Daniel Reis até o final. É isso aí, é a galera aqui na Central, no QG de Esportes, na Romualdo Andreazzi. Decimar Leite. Vem pra campo as equipes, vem pra campo o Guarani, vem pra campo a Barbarense. O Guarani vem com a gloriosa camisa alviverde, calções brancos, meiões verdes. A equipe do Barbarense, União Agrícola Barbarense, camisas brancas, calções e meiões pretos. Alô, alô, Pedro Orioli, as duas equipes evidentemente definidas e escaladas. Sim, Decimar Leite, tudo pronto por aqui, as duas equipes confirmadas. Técnico Ney da Mata confirmou o Bugre. O técnico Cláudio Brito confirmou o time do União Agrícola Barbarense. Muito bem, o jogo começa dentro de 10 minutos com João Carlos Pelucci na técnica de externas, a coordenação artística do Charles Eduardo, direção de Cris Moreira, direção geral da Cláudia Rei aqui na Rádio Central. Atenção, torcedor! Equipes perfiladas, definidas e escaladas na central com Pedro Orioli. Vem aí o bravo Bugre Campineiro. Técnico Ney da Mata confirmou e escalou o Guarani Futebol Clube, que vai a campo com 12, Luiz Henrique no gol. Na direita, com a 2, o lateral direito Lennon. Os dois zagueiros, 3, Genilson e 4, Diego Jussani. Na esquerda, hoje titular com a camiseta de número 11, Denis Neves. No meio de campo, 7, Evandro, 5, Auremir, 19, o Ederson, 10, Fumagalho, capitão da equipe, 20, Marcinho. No ataque, isolado com a 18, o paraguaio Brian Samudio, Luiz Henrique, Lennon, Genilson, Diego Jussani, Denis Neves, Evandro, Auremir, o Ederson, Fumagalli, Marcinho e Brian Samudio na frente. No banco de reservas, Ney da Mata tem Passarelli, Gilton, Léo Rigo, Hernani, Rogério, Bruno Nazar e Lohan. Definido barbarense para o jogo. Pedro Orioli, vamos lá, vai direto. O time Pedro. Do União Barbarense que vai a campo com 1, Jefferson no gol, 2, Raoni na direita, os dois zagueiros, 3, Everton e 4, Maílson. Na esquerda, com a meia dúzia, Lucas Gabriel. No meio de campo, 7, Léo, 5, Vitor, 11, Renato, 10, Cássio, 8, Flávio Menezes e 9, 25, Jefferson, Raoni, Everton, Maílson, Lucas Gabriel, Léo, Renato, Vitor e Cássio, Flávio Mendes e 25. Este é o time do União Barbarense que tem no banco de reservas, confirmados pelo técnico Cláudio Brito, Eduardo Heré, Kelvin, Rafael e Douglas. Arbitragem para o jogo. Quem apita é Thiago Luiz Scarascati, auxiliado por Enderson Emanuel Turbiani da Silva e por William Trufelli Malaquias. E para narrar e trazer todas as emoções de mais uma partida do Guarani na Série 2 do Campeonato Paulista, chega mais, Decimar Leite. Obrigado, Pedro Orioli. Guarani Barbarense, tudo pronto. Repito, Guarani vem de camisas verdes, meiões brancos. Vem com meiões verdes e calções brancos. A equipe do Barbarense, camisas brancas, calções e meiões pretos. É hora de opinião no microfone da Rádio Central. A opinião firme e segura de Beto Quinalha. Diga, Beto. Bom, tudo pronto, a equipe do Guarani definida. E o Ney da Mata, né, coloca o Denis Neves, né? Tinha aquela dúvida se iria colocar ou não o Gilton, e entra o Denis Neves. O Denis Neves, que é, sem dúvida nenhuma, um jogador altamente técnico, jogador. 7-8, estamos no pré-jogo de Guarani e o União Barbarense, daqui a pouco a bola rolando com a narração de Decimar Leite, com os comentários de Beto Quinalha e essa reportagem de Pedro Orioli agitando essa sexta-feira de futebol no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os times já em campo, como informou o nosso Decimar Leite, agora voltamos à cabine central. E continuando, né, a equipe do Guarani definida, tem o Denis, que não tem a mesma intensidade, mas de repente não adianta você ter intensidade e não ter qualidade, né? Não adianta nada. Quer correr, vai para São Silvestre, né? Vai fazer atletismo, não vem jogar futebol. Futebol é para quem sabe. É lógico que hoje necessita de ter, além da qualidade, necessita de ter o mínimo do preparo físico, mas vai até onde der. É a mesma coisa acontecendo com o Fumagalli. Fumagalli fica sendo questionado, mas, meu amigo, o craque é o seguinte, o cara é o craque do time, o cara é uma das lendas da história do futebol do Guarani Futebol Clube. Mesmo com toda essa dificuldade, ele consegue isso. A hora que ele levantar a mão e falar, pô, professor, não dá, é a hora que tem que sair. É simples assim, pronto, acabou. Permanece com o Genilson e o Diego Jussani, o Lennon, que é o jogador que é uma válvula de escape pelo lado direito do campo. Vamos ver um comportamento um pouco melhor desse meio para frente. Acho que há evolução ali na distribuição da jogada com o Oremir e com o Evandro, para que haja rotatividade. Há necessidade de que esses jogadores estejam bem, principalmente acertando um pouco mais de passe. Acho que o Oremir precisa prestar um pouco mais atenção nesse sentido. A hora que sai para o jogo, acho que erra muito passe. O Ederson está se adaptando um pouquinho mais, ora por dentro, ora principalmente pela beirada do campo. A mesma coisa acontecendo com o Marcinho, que cavou uma vaga no time. E o Samúdio, né? E o Samúdio, que é o homem mais centralizado por vezes, mas que pode também, por que não, mudar de posição, ora com o Ederson, ora mesmo com o Fumagalli mesmo, de repente aparecendo. Enfim, tem hoje a boa possibilidade da bola parada com o Fumagalli e também com o Denis, isso é muito importante. Do outro lado, vem uma equipe que está em formação, uma equipe que tem muitas dificuldades, né, para tudo, inclusive, de locomoção, de alimentação, enfim, de treinamentos, e só que é um time profissional, tem que ser respeitado, tem toda a história esse União Barbarense, que já aprontou para o Guarani aqui em algumas oportunidades. Não é? O Guarani precisa respeitar esses meninos que estão lá do outro lado. Tem o Raoni, que passou por aqui, que é um lateral que chega, que bate muito bem, né? Faz muito bem o arco. Vejo aqui, por exemplo, o 25, né? Que é o atacante, né? Espigado ele, hein? Olha aí. Precisa tomar cuidado de repente com essa bola aérea. Vejamos qual é também o seu posicionamento, ou ora fazendo também o pivô. Tem o Cássio, que é um jogador experiente, o camisa 10. E o Guarani tem toda a responsabilidade. Precisa se impor dentro do campo de jogo, precisa saber que quem manda no brinco é ele. E principalmente, quem quer algo dentro da competição, ou seja, classificação e acesso, é o Guarani. E a equipe do União Barbarense, aquela que é mais ou menos já está como uma franco-atiradora dentro da competição, não tem nenhum ponto. Enfim, toda a responsabilidade é da equipe do Guarani e precisa mostrar, a partir do momento em que o seu Thiago Luiz Scarasati apitar o começo da partida, o Guarani precisa saber isso, né? Independente de quem está do outro lado, precisa respeitar o adversário e fazer prevalecer o seu favoritismo jogando futebol. É isso que precisa o Guarani, Decimar. Beto Quinari, opinião. Linha firme e segura da central, as equipes continuam. Pedro Oriori batendo bola do meu lado esquerdo, bate bola, equipe do Guarani do meu lado direito, bate bola o Barbarense. Ali, olha, o placar eletrônico está marcando 31 graus a temperatura, um negócio absurdo, realmente muito calor hoje na cidade de Campinas. E por aí, tudo pronto, Pedro Oriori. Tudo pronto, Decimar Leite, as equipes já posicionadas para o início da partida. Lembrando que o Bugre tem apenas uma mudança, a entrada, portanto, do Denis Neves no lugar do contestado Gilton, e essa expectativa de vitória e de uma vitória muito boa. Os ingressos estiveram à disposição durante toda a semana, preço de 40 e 20, lembrando que mais uma vez a cabeceira destinada ao torcedor do Guarani está fechada por economia, Decimar. É aqui do lado esquerdo da cabine da Rádio Central, portanto essa cabeceira que o torcedor tanto gosta está fechada por questão de economia, porque são porteiros a menos, são bilheteiros a menos, é toda uma estrutura a menos que o Guarani acaba economizando em tempos difíceis, em tempos de crise. Do lado da torcida da equipe do Barbarense, Beto, me ajude aí, você que é bom de conta. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 4. 2, 4, 4. 5, exatamente, 5. 5 é que tem um subindo agora, de camisa azul. Não, é que tem um ali, eu não sei se ele é bugrino ou se ele é ponte. Aquele cidadão ali de calça bege e camisa vermelha, ele tá desde a hora que nós chegamos aqui às 5 da tarde, lembra? Falei, pô, o que esse maluco tá fazendo aí? Tomando tá chuva. Não, não, eu acho que ele entrou ali, rapaz, ele deve ter entrado sem pagar ingresso, né? Pode ser. Porque 5 da tarde? Ele deu uma entrada, tá ali desde ficou hora, escondidinho, rapaz, ali pra começar o jogo. Vai gostar, sim, do União, hein? Pelo amor de Deus, portanto, é isso. Pouca gente, né, Pedro, aqui sobre a cabine da Rádio Central, tem pouca gente, né? Pouca gente, Decimar, acredito que até vá melhorar um pouquinho, mas não teremos um público muito bom, principalmente no tobogã, né, o setor que mais atrai o torcedor bugrino, mas dessa vez não teremos um grande público, até porque a própria campanha da equipe não anima. Posse de bola pertence à equipe do Barbarense, vai começar o jogo. O Guarani ataca no primeiro tempo para o gol do placar eletrônico. Consequentemente, a equipe do Barbarense ataca para o gol dos portões principais de entrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bate um sol gostoso na cabine da Rádio Central, isso mesmo. Ainda bate sol, vai começar o jogo. Trilo, apita o árbitro, bola rolando para cima deles, bugrão! E a bola, bola, trazendo emoção. A central. Esta é a rádio. Toda a seleção do rádio reunida, vivendo intensamente as emoções do esporte. Parte pro câmera-ataque, a equipe do Barbarense com Gustavo Vicentino. Ele dominou, 25, soltou a jogada na meia, vem perto esquerda, chute pro gol, violento do Renato, pra fora do gol! Gustavo, 25, soltou a bola pro Renato, perna esquerda, ele bateu pra fora, o primeiro ataque foi do Barbarense, Orioli. Já deu muito trabalho o time do União Barbarense, começou tomando a iniciativa, um chute muito bom do camisa 9, o 25 depois do passe do Renato, olha o bugre. Fumagalli desceu pela meia esquerda, rolou a jogada ali perto, empurrando pra Wellerson, ajeitou com quem vinha, o Evandro soltou na ponta direita pra Lennon, levou na linha de fundo, perna direita, levantou na boca do gol, de cabeça pra fora do gol. Auremir subiu mais que todo mundo, cabeceou pra fora do gol, Orioli. E já responde muito bem o time do Guarani com o cruzamento do Lennon na ponta direita, buscando o Auremir, camisa 5. Ele, dentro da grande área, cabeceou bem forte, buscando o ângulo direito do goleiro Luiz Henrique, aliás, do goleiro Jefferson, que só ficou observando essa bola sair em tiro de meta. O Guarani pressiona. Primeiro minuto, primeiro tempo, Campeonato Paulista, Série 2, 0, Guarani 0 para a equipe do Barbarense no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ali pelo lado esquerdo, Diego Jussani tenta roubar para a equipe do Guarani, ela tocada pela linha de lado, Raoni, quem vai para a bola pelo lado direito do câmbio de ataque, arremessou, soltou a jogada para Cássio, Cássio fez o domínio pela meia, brigou pela posse de bola, tentando soltar para Renato, briga da dura, a equipe do Guarani tentando roubar ali pelo lado esquerdo, briga, tenta, Denis Neves roubar a bola pela ponta esquerda, na sobra no Raoni, levou perto do pau do escanteio, corta, acaba com a festa, Marcinho, põe a bola pela linha de fundo, é escanteio, Orioli. É escanteio, Decimar, mais uma jogada muito boa do time do União Barbarense, uma bola pro camisa de número 10, o Cássio, ele se aproxima, levanta a cabeça e vai lançar essa bola no ataque, vem veneno. A zagueirada da equipe do Barbarense no interior da grande área, se segura aí, Bugrão, levantamento no primeiro pau, mergulhou de cabeça, Everton, pra fora do gol, que perigo! A bola passou muito perto, Everton, quase o primeiro gol do jogo. Orioli. E fechava por lá também o Renato, depois do cruzamento do Cássio, na cobrança de escanteio pela ponta direita. Quem pensava que o time do União Barbarense era bobo, já mostrou que não é. Criou duas oportunidades e por muito pouco não inaugurou o placar. 2 minutos, 0, Guarani 0 para a equipe do Barbarense. Parte a equipe do Bugre lá pela ponta esquerda no campo de ataque. Fumagalli está pedindo o lançamento aí para ele. Passa por ele, sobra para Flávio Menezes, de capitão, capa capitão, ele lança a jogada, Raoni devolve, empurra aqui na direita para Flávio, Flávio Menezes tentou pela meia direita para Cássio, foi atropelado Cássio, posse de bola para a equipe do Guarani, arremesso Denis Neves, tem pressa, ligou para o capitão, Fumagalli matou no peito, colocou no terreno, perto da direita, vira o jogo da esquerda para a direita, buscando o Lennon, Lennon fez o domínio aqui pela ponta direita no câmbio ataque, empurrou a jogada na ponta, recolheu, dominou, Ederson levou na linha de fundo, perto da direita, levantou na segunda trave, pintou o gol, Brian Samudio, aos 3 minutos jogados deste primeiro tempo do jogo, não perdoou, de cabeça, uma pancada de cabeça pro fundo do gol, jogada pela direita no campo de ataque de Ederson, ele fez o levantamento, levantamento primoroso, passou por toda a extensão da pequena área, foi buscar do outro lado, lá pelo lado esquerdo, Brian Samudio, que de cabeça mandou a bola pro fundo do gol, o goleirão Jefferson pega a bola, joga a bola, bota a bola pra rolar, olha lá no placar do Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o bravo Bugre Campineiro, 1 para o Guarani, 0 para o Barbarense. Pedro Orioli. Numa jogada inteiramente criada pela ponta direita, o Lennon lançou o Ederson, que chegou próximo à bandeirinha de escanteio e fez um cruzamento preciso. No segundo pau, o atacante Brian Samudio, camisa de número 18, o paraguaio, frente a frente com o goleiro Jefferson, de cabeça, empurrou essa bola pro fundo das redes, marcando o primeiro gol do Bugre da partida. Tá na frente o Guarani, Brian Samud, 1-0. 4 minutos jogados, 1 para a equipe do Guarani, 0 para o Barbarense, que desce ali pela direita com Everton. Perna direita, levantou na boca do gol, 25 de cabeça. Subiu o goleiro Luiz Henrique para fazer a defesa. Beto Quinalha, Guarani 1-0. Brian Samud, o autor do gol, Beto. Que jogo é esse, hein? Com 30 segundos, chance do Renato, depois com 1 minuto, Auremir perdeu de cabeça, depois com 1 minuto e pouco, chance do Everton, aí no outro ataque do Guarani pelo lado direito, bola muito bem articulada pelo Lennon, aliás, passada lançada pelo Fumagalli, né? O Lennon com o Ederson, e aí apareceu o Samudio, né? Primeira vez que tocou na bola, acabou empurrando de cabeça pro gol. O jogo começa eletrizante dos dois lados, hein? Veio aberto o União Bavarense, não veio fechadinho não, hein? E atenção, torcedor da seleção do rádio, marca o tempo e o placar do jogo. Ritter Carlos apontando 5 minutos, jogados, estamos no primeiro tempo do jogo. No placar do Campeonato Paulista da Série A2. Brinco de ouro da princesa, Brian Samudio fez aos 3. Guarani 1, Barbarense 0, Júlio Nascimento. Segundo tempo em andamento no Campeonato Italiano. Juventus vencendo o Palermo 3-0. Amanhã pela Série A2, o Bragantino recebe a Água Santa. Obrigado, galera bugrina. No meio da galera do Bugre, só da Central. Arremesso é para a equipe do Barbarense ali pelo lado direito do campo de ataque. Raul prepara-se para sair para o jogo pouco depois da linha aqui do meio campo. Ele volta na zaga central para Everton, que vira o jogo na quarta zaga, empurrando para a participação do jogador Maílson. Maílson fez o domínio pela quarta zaga no pivô da intermediária. Vira o jogo agora pela direita para Everton. Everton fez o domínio marcado pelo Marcinho perto da direita. Lançou na ponta direita no campo de ataque. Vai chegar o Jussani primeiro. Jussani não dá bobeira aí, não. Jussani, ele conseguiu o passe empurrando a jogada pelo lado esquerdo para Denis Neves. Faz a finta, volta com Jussani. Jussani prendeu pela quarta zaga perto da direita, despachou lá pro campo de ataque, pro Ederson correr, para fazer o segundo nas mãos do goleiro. Nas mãos do Jefferson. O Ederson, outra chance como essa talvez você não tenha, hein? Orioli! Com certeza, desse Marley, de um lançamento preciso do Fumagalli, capitão e maestro do time, camisa 10, pro Ederson. Ele ficou cara a cara com o goleiro Jefferson do União, só que tentou fazer bonito ao invés de fazer o fácil. Tentou mandar essa bola por cobertura, só que o Jefferson tava atento, fez a defesa e evitou o segundo gol do Bugre na partida. Estamos com 7 minutos, 1-0 para a equipe do Guarani, que parte aqui pelo lado direito do campo de ataque. Recolheu, evitou a saída pela linha de lado, o Nemiro volta a jogada na direita com o Lennon. Lennon domina um pouco antes da linha equilíbrio do campo, soltando para Fumagalli em cima da linha equilíbrio do campo, perto da direita, lançou para o Ederson na ponta, vai o Ederson, leva na linha de fundo e cruza, perto da direita, cruzou na boca do gol, deixou passar Marcinho para quem vinha, a bola bate, Fumagalli tentou com ele, o zagueiro chega lá atrás, Lucas Gabriel fez o domínio pelo lado esquerdo, corta, afasta Evandro, tenta lançar de novo para o campo de ataque, chega o Léo para intervir, ele dominou, já está no campo de ataque pela linha direita, tenta passar por ele, Raulinho pega, recebe, domina, tem para a ponta direita, Renato pedindo, Raulinho perto da direita, levantou na segunda trave para o 25, subiu o goleiro Luiz Henrique para fazer a defesa. Orioli, 25 é o sobrenome do Gustavo, não é? Exatamente, Gustavo 25, camisa de número 9. Às vezes o ouvinte acaba pensando que a camisa desse jogador é a 25, mas não, é o sobrenome dele. E mais uma boa chegada do time do União Barbarense, o cruzamento que veio da ponta direita, buscando esse jogador, ele tentou fazer o cabeceio, só que o Luiz Henrique ficou com a bola. E tem falta pro Guarani que o juizão não deu, me pareceu que o Flávio Menezes fez a falta, o juiz manda seguir. Raoni fez o domínio, prendeu aqui pela direita, soltou agora na ponta para Renato. Renato devolve a jogada pela direita, ainda no campo de retaguarda. Recolhe por ali, Raoni virando o jogo pela quarta zaga, empurrando para Maicon. Maicon fez o domínio por ali, o Maílson. Maílson soltou pertinho dele, empurrando para Vitor. Vitor trabalha a jogada com Léo. Evita, tenta, domina, prende. Cássio com ela, um pouco antes do círculo central. Empurrou a jogada na direita no campo de ataque pro perigoso. Renato, ele é rápido. Esse Renato, ele é perigoso. Ele é rasteiro. Ele dominou pela direita, conseguiu arremesso manual. Última a tocar foi o jogador da equipe do Bugre, e por isso é arremesso lá pelo lado direito do campo de ataque. É o Samudio quem tá fazendo a esquerda aí, hein? É o Samudio nessa linha aí, são duas linhas, né? E na verdade o Samudio faz ali pelo lado esquerdo, ele tá acompanhando esse Renato e tá dando uma cobertura pro Denis Neves, não é isso, Beto Quinalha? O Samudio tá dando uma certa cobertura pelo lado. Pelo menos foi o que aconteceu agora no jogo, né? Porque o Marcinho adiantou um pouco mais, o Fumagalli vem fazer, a mudança constante que quer o Ney da Mata. A equipe do União Barbarense vem com 3 zagueiros, né? Que na realidade o Vitor é o jogador que faz a marcação pela esquerda. E o Lucas sai muito aqui, dá espaços. Há muitos espaços pelo lado direito do ataque do Guarani para trabalhar a bola. Mas o jogo é muito bom, hein? É lá e cá. O Barbarense não veio, como eu disse, não veio só para se defender, não. Tá jogando de igual para igual. Talvez esse seja o maior risco que eles estão correndo. Central Esportiva, de segunda a sexta às 5 da tarde. O programa esportivo de maior audiência e credibilidade do rádio. Decimar. Quase 10 minutos jogados. 1 pro Guarani, 0 pro Barbarense Orioli. Detalhe, o gol de Samudio foi o 6º feito pelo Bugre no campeonato. 6 gols em 6 partidas. É falta pro Fumagalli cobrar pela ponta direita. O árbitro não mandou ainda. Ele disse que é no apito. Ele tá lá colocando a espuma para que possa pisar nela o jogador Lucas Gabriel da equipe do Barbarense. prepara-se Fumagalli aqui da direita para a esquerda, a zagueirada do Guarani no interior da grande área para tentar o cabeceio, o baixinho Marcinho entre eles, fica aqui na segunda trave o Auremir, tá chegando na segunda bola também, mas o Auremir diz que vai disputar com a galera lá, vem por lá, dominou, Luiz Fernando Fumagalli levantou na boca do gol, sube o Léo de cabeça, põe a bola pela linha de fundo, escanteio, Orioli. Subiu na verdade o Flávio Menezes, camisa de número 8, capitão da equipe depois do cruzamento do Fumagalli, conseguiu tirar muito bem essa bola para a linha de fundo, é escanteio pro Bugre pela ponta direita, Fumagalli na bola. Capricha Fumagalli, capricha, joga lá Fumagalli, vamos lá, vamos pro segundo gol, capricha Fumagalli, 10 minutos, levantamento no primeiro pau de cabeça, de novo escanteio, é aqui na direita no campo de ataque, Orioli. Isso mesmo, é mais um escanteio que tem o time do Guarani, novamente o Fumagalli, a segunda oportunidade consecutiva e o torcedor do Bugre se anima, perna direita, vem ele aí, o capitão Fumagalli. Fumagalli da direita para a esquerda, a zagueirada toda no interior da grande área, capricha agora, vamos lá, vamos ver se aprendeu, levantou na segunda trave de cabeça, tentou por lá na frente, o jogador Brian Samudio bateu no zagueiro, corre atrás dela, o Ederson, ela se perde pela linha de lado, é arremesso, é para a equipe do Guarani pela esquerda no campo de ataque, programa do Bambuzinho acordando a cidade, tirando o sono da concorrência, de segunda a sábado das 5 às 7 da manhã. Passamos dos 11 minutos, 1 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Barbarense, prepara-se lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, atenção, prepara-se por lá o Denis Neves, arremessou para o interior da grande área, ajeitou com quem vinha, por lá o atacante do Guarani ficou sentindo alguma coisa aí lá dentro da grande área, a bola se perde aqui do outro lado em arremesso, tem pressa o Lennon para fazer a cobrança, recuando a jogada, trabalhando aqui atrás com o Genilson, Genilson prendeu já depois da linha querida do campo, 25 na marcação, ele solta a jogada, Lennon soltou de primeira pertinho dele para o Ederson, levantou de novo na boca do gol, passa por todo mundo, Brian Samudio tentava chegar, não conseguiu o primeiro que ele, Raoni fez o domínio, Samudio na marcação, ele faz lançamento lá pro campo de ataque, na velocidade vem partindo o Renato, esse cara é perigoso no ciclo central, ele faz a finta, tentou passar no meio de dois e perdeu a posse de bola, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, já diz a lei da física, posse de bola com o Oremir, quase entregou a rapadura. Decimar. E atenção torcedor, a seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo, 12 minutos marcados, estamos no primeiro tempo no placar do campeonato da Série 2. Brinco de ouro da princesa, Guarani 1, Barbarense 0, Júlio Nascimento. Após a determinação da justiça de colocar torcida única no campeonato carioca, Eurico Miranda ameaça greve no Vasco. Decimar Leite. Obrigado, galera bugrina, no meio da galera do Bugre, só da Central. Diga, Orioli. Chegou a Kombi. Com quem? Com a torcida do União Barbarense. A torcida do União chegou, rapaz, olha lá, ó. Agora eu tenho que fazer a conta, porque aumentou bastante desse mar. Tá certo, agora Beto Quinaga, estamos com 13 minutos, 1 a 0, bom jogo de futebol. Se notou, Beto? Esse, o Ederson é bom pra fazer cruzamentos. Depois você fala, dominou o Marcinho lá pela ponta esquerda, perna esquerda, levantou na boca do gol, Ederson tentou de cabeça pra fora do gol, linha de fundo. Beto, o Ederson é bom lá e é bom aqui na direita, ele já fez dois ou três bons cruzamentos, Beto. Tá participando muito bem, participou do cruzamento do gol, depois desperdiçou uma boa oportunidade, né, saiu na cara do goleiro, tentou dar uma cavadinha de canhota, e aí o goleirão, né, o Jefferson tava esperto, não saiu da maneira como, né, parou no meio do caminho, aí o Ederson ficou meio sem saber o que fazer. A equipe do União tenta igualar a partida, como eu disse, joga num 3-5-2 aí, né, com o Renato se movimentando, o 25 sendo um jogador de referência, mas aos poucos o Guarani já vai tomando conta do pedaço, né. Teve dificuldades no começo, teve pelo menos duas grandes oportunidades, teve a equipe do União, assim como o Guarani teve também. Agora você vê, só dá Guarani, né? Agora o Guarani alugou, toca muito bem a bola dos dois lados e domina o jogo. Beto Quinalha, opinião firme e segura da Central. Saindo pro jogo, dominando. Aqui pelo lado esquerdo no campo de ataque, a equipe do Bugre. Tem arremesso, aponta o árbitro, vai saindo pro jogo, Denis Neves. Se quiser, tem pela amiga esquerda no campo de ataque, o Evandro pedindo bola. Tem perto dele aqui no círculo central, tem Auremir na dificuldade. Ele arremessa para o zagueiro cortar. Maílson tirou lá de trás. Ela sobrou no 25. Dominou 25 pela beira direita. Adiantou demais a jogada. Sobra fácil para Diego Jussani. Diego Jussani, que participou praticamente daquele lance do gol, né? Com o lançamento primoroso que ele fez aqui do campo de defesa, lá no campo de ataque para o Fumagalli. Posse de bola aqui no campo de... E Guarani! Quem foi que tocou essa bola pela linha de fundo, Beto? Você viu aí? Foi o Evandro? Sim, foi o Evandro. Aliás, é o segundo passe... mal feito que ele dá, hein? Tocou pela linha de fundo. Foi atrasar pro goleiro e bateu mal na bola. Ô Pedro, eu pedi aqui pro Beto, que o Beto tava bem de frente pro lance aqui, você tá do gol oposto, certo? Realmente, desse mar, mas... Que lambança que fez o Guarani, e os jogadores ficaram até pedindo um desvio, mas é escanteio pela esquerda. Da esquerda pra direita, Léo vai pra bola, vem pra bola, cruzamento na boca do gol do Cássio, chega o zagueiro tocando a bola pela linha de fundo. Última tocada foi o Aurimir, novo escanteio aqui pela ponta esquerda do campo de ataque. Passamos dos 15. Aí depois toma o gol e chora, né? É verdade. É. Não pode fazer um negócio desse não, Evandro. Cássio. Vai pintar o cruzamento, Cássio de novo, da esquerda pra direita, o 25 é grande, hein? O 25 é enorme, ele tá lá na marca do pênalti. Levantamento, o goleiro do Guarani dá um soco na cara da bola, Luiz Fernando tirou lá de trás, o Luiz Henrique, ela sobra no Cássio, o Cássio dominou pela ponta esquerda, pé da direita, cruzamento na boca do gol, Luiz Henrique de novo dá outro soco na bola, me pareceu desprotegido o goleiro do Guarani aqui na primeira trave, vai pintar novo levantamento, só que agora em arremesso manual, toma impulso o jogador Lucas Gabriel aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque, passamos dos 16 minutos, 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo. Brian Samudio foi o autor do gol, ele arremessou, soltou a jogada aqui para Lucas Gabriel, tentou bater direto pro gol, Flávio Menezes pra fora, olha a liberdade aí, e agora a zagueirada do Guarani, um fica dando pito no outro, Orioli. E mesmo com a fragilidade, o adversário consegue oportunidades, teve mais um escanteio pela ponta esquerda, depois disso um chute do Flávio Menezes, camisa 8, por sorte a bola foi muito fraca e saiu pra linha de fundo, o Bugre vence por 1-0. E a Kombi aí do Barbarense tá fazendo barulho, Pedro? Ah, tá fazendo, desse mar, em alguns momentos mais do que a torcida do Guarani, que por enquanto ainda não se animou com o desempenho da equipe. E tá ganhando por 1-0 a equipe do Guarani. Chega Lennon, põe a bola pela linha de lado e atenção, torcedor da seleção do rádio, marca o tempo e o placar do jogo. Estamos agora com 17 minutos jogados, primeiro tempo, placar do campeonato da Série 2. No brinco de ouro da princesa, Guarani 1, gol do Brian Samudio, Barbarense 0, Júlio Nascimento. Pintou o quarto da Juventus do campeonato italiano, Dybala, o terceiro dele, Juventus 4, Palermo 0, no WhatsApp da Central, a Júlia Costa está participando também, o Romeu Beltramelli filho, e o filho dele, o Luca, diretamente da Suíça, Decimar. Decimar Leite. Obrigado, galera bugrina, no meio da galera do Bugre, só da Central. Central, a rádio do Guarani. Central, a rádio da Ponte Preta. Central, a rádio do futebol de Campinas. 971-483-497, eu repito, o WhatsApp da Central. Vem pro ataque, a equipe do Guarani. Põe a bola pro Samudio. Recolheu, dominou, perna direita pra fora. Faltou isso aqui, ó, pro segundo gol do bravo Bugre Campineiro. Orioli. Depois de um passe esplendoroso do Ederson, tá inspirado esse jogador na partida, vem atuando, ora pela direita, ora pela esquerda, agora pela direita lançou o Brian Samudio, que ficou cara a cara com o goleiro Jefferson, teve a paciência de tirar do arqueiro do União Barbarense e a bola passou triscando a trave direita do goleiro do time de Santa Bárbara do Oeste, é tiro de meta, mas por muito pouco o Bugre não fez seu segundo gol na partida, desse mar. Alô, alô, Daiane Brambilli, obrigado pela audiência. Alô, Sônia Oliveira, alô, Roger Augusto. E nesse momento, dois jogadores caídos por lá. Um jogador do Guarani, que é o Evandro, e um jogador também da equipe do Barbarense, Orioli. É o Léo e o Evandro. O Léo ainda está caído, o Evandro já se levanta, mas está por ali o jogador do time do União Barbarense, desse mar. Fica sentindo, será atendido neste exato momento pelo departamento médico, mas aparentemente tudo bem com ele. Fica sentindo ali um probleminha no joelho, aparentemente, mas vamos ver se terá ou não condição de permanecer em campo. 19 minutos jogados, estamos no primeiro tempo. Um para o Guarani, gol de Brian Samudio, 0 para a equipe do Barbarense. Show da manhã. Informação, prestação de serviço e a sua participação. Eu te espero de segunda a sábado, das 7 às 10, na Rádio do Povo. Lennon partiu aqui pela direita, evitou com dificuldade a saída pela linha de lado, só que chegou o zagueiro para corrigir, dominou por lá e sai para o contragolpe. Lucas Gabriel já está no campo de ataque, boa, Lennon dá o bote para roubar, ela sobrou no 25, soltou de novo para Lucas Gabriel pela ponta esquerda, tenta levar na linha de fundo, rouba ali a bola com enorme facilidade o Ederson foi até o fim da jogada, hein, Beto, saiu daqui, foi até o fim da jogada dando combate. Isso que tem que fazer. Ser solidário, assim como foi o Samudio aquela hora que foi até o fim, a mesma coisa está acontecendo, né? Quando o Samudio faz a jogada pelo lado do campo. Quem precisa aparecer um pouco mais pro jogo é o Marcinho, né? Tá meio sumidinho. Aliás, como teve também no meio de semana. No final de semana. Posse de bola com a equipe do Guarani, com o Lennon aqui pela direita. Soltando a jogada ali pertinho. Participação do jogador Luiz Fernando Fumagalli. Solta no ciclo central para Ivando, que solta pela quarta zaga até Diego Jussani. Ele prende em cima da equipe do meio campo, de perto à direita, despacha, devolve para Evandro. Evandro dando uma de zagueiro, vira o jogo empurrando para Genilson. A torcida não gosta desse toque lateral. 20 minutos jogados, 1-0 Guarani. Lançamento feito para Denis Teves pelo lado esquerdo, fez a finta de trivela. Que passe para o Fumagalli. Pintou um bonito gol. Ele não conseguiu o domínio na primeira, perna direita, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Sobrou de novo na esquerda. Só que a bola me parece ter feito a curva da banana. Alô, Orioli. Na verdade, ela saiu antes do cruzamento pela direita do Fumagalli. Ele levantou a cabeça com muita vontade, tentou lançar o Marcinho e também o Brian Samudio, que fecharam por ali, mas a bola saiu em tiro de meta. O Bugre vence por 1-0. Agito total, agitando o seu dia de segunda a sábado, das 5 para as 10, às 2 da tarde, com Paulinho Maurício. E atenção, torcedor, a seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo. 21 minutos jogados, estamos no primeiro tempo. Placar do campeonato da Série 2, no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Brian Samudio, Barbarense 0, Júlio Nascimento. No campeonato italiano, Xochevi diminui para o Palermo. Juventus 4, Palermo 1. Amanhã, na Série 2, a bola rola. Barretos e Quente Prescaba. Obrigado, galera bugrina, pela massacrante audiência no meio da galera bugrina, no meio da torcida campineira, só da Central. E vem a equipe do Barbarense, perna direita, o cruzamento do Raoni na boca do gol. Era pro 25, subiu o zagueiro da equipe do Guarani, Genilson, para corrigir. Ela volta ali pelo lado esquerdo com Braga Samudio, perdeu a posse de bola o Samudio. Ela fica solta na intermediária, recolheu o Renato, foi pro São, conseguiu se levantar, deu um tapa para 25, bonita jogada, bateu pro gol. Defendeu Luiz Henrique! Fantástica defesa do goleiro bugrino, Orioli! Uma defesa muito boa que fez o Luiz Henrique. O 25, camisa 9, ficou cara a cara com ele de perna direita, bateu cruzado. Só que o goleiro Bugre evitou o gol do time do União, é escanteio. Cássio vem pra bola, levantamento na boca do gol, afasta o zagueiro, sube o goleiro Luiz Henrique pra fazer a defesa. Metade do primeiro tempo, 1 pro Guarani, 0 pra equipe do Barbarense. Ligação direta do Guarani, quase deu certo. O Ederson correu atrás dela, chegou o primeiro zagueiro para corrigir, ficou com ela o Maílson, entregando para Lucas Gabriel, devolvendo pro goleiro Jefferson. Quase o Guarani roubou, deu certo, mas havia um impedimento. Tava impedido lá na frente o jogador bugrino, Orioli. Tava impedido, o Ederson, camisa 19, ele ainda tentou pegar a bola, tentou dar uma desperta, só que o Bandeirinha tava em cima do lance, apontou o impedimento, até tentava ali um lançamento um pouco mais forte, só que tava à frente realmente o jogador do Guarani, desse mar. Beto Quinária, passamos da metade desse primeiro tempo, 1-0, um bom jogo de futebol no Brinco. Bom jogo, aliás, surpreendente, inclusive. A equipe do União, lógico, com todas as suas dificuldades, né, com toda a sua fragilidade, mas é um time que encara o jogo, é um time que vai pra cima e principalmente, né, aproveitando as falhas individuais do Guarani, que são muitas, inclusive. Você matou a charada na Central Esportiva, quando dizia, ó, esse time vem pra jogar com o Guarani aqui, com televisão, etc. Sim. E tal, os caras vão querer mostrar serviço, você falou isso. Você vê o Renato, por exemplo, que você tem chamado a atenção, o menino tá aproveitando, o 25 que é grandalhão, já teve duas boas oportunidades, o Guarani não pode dar o mole que tá dando. Mesmo porque dá pra perceber que eles têm dificuldade nessa recomposição. Ó, o Guarani lá. Guarani descendo com o Marcinho pela meia esquerda, fez o tapa nela, tentou a participação do Samudio, adiantou a jogada e perdeu pro zagueiro. Maílson ficou com ela, liga à frente. Boa roubada de bola do Guarani com o Evandro. Tem Marcinho pela esquerda, Evandro perna direita, levantou na boca do gol. Fumagalli de cabeça. Defendeu Jefferson. Orioli. Um cruzamento muito bom do Denis Neves pela ponta esquerda, ele buscava o Fumagalli, no segundo pau o Fumagalli ainda cabeceou bem, só que o Jefferson conseguiu com qualidade encaixar essa bola e evitar o segundo gol do Guarani na partida. O Bugre cria principalmente através de cruzamentos pelas pontas. 24 minutos, 1-0, o Guarani ganha o jogo, dobradinha, a notícia sendo debatida na Central, de segunda a sábado às 5 para as 10 da manhã. Central AM. Passa de bola no meio de campo com Cássio no ciclo central para a equipe do Barbarense. Ele volta a jogada na zaga central com o Maílson. Maílson adianta a jogada um pouco mais à frente com o Léo. Fez o domínio 7 às costas, perto da direita. Ele devolve com o Maílson. Se quiser, tem aqui pela esquerda o jogador Everton. Portanto, os zagueiros inverteram posição. Flávio Menezes com ela. Vem pra finta, ganhou. Já tá no campo de ataque pela meia direita para a equipe do Barbarense. Segue a jogada perto para Léo. Léo fez o domínio, marcação dura do Evandro para cima dele. Consegue devolver pro Maílson. Diga, Urioli. Eu sei que a sua visão é muito boa, mas não tá na hora não de ligar aqui os refletores no brinco? Bem verdade, já passamos das 7 da noite, já faz um tempo, né? Já estamos com 7:20, 7:39. Ligou já. Ligou aqui agora. Não pegou ainda no breu, né? É, mas aqui da esquerda tá apagado, ó. Só tem... Aqui na minha visão, só o da direita que tá aceso e mesmo assim metade só, menos da metade. Tá aceso aqui embaixo, hein? Tá um cheiro de mato queimado. Tá um cheiro de mato queimado. Posse de bola pela meia direita, vem descendo a equipe do Guarani com a Oribida. Ele faz a finta, solta a jogada no ciclo central pra Evandro. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora. Rauri dominou pela direita, soltou a jogada não com é o essa hora. Dominou, né? Na intermediária. Volta a jogada com Everton. Everton fez o domínio pela zaga central para a equipe do Barbarense. Adianta a jogada no setor intermediário. Domina Flávio Menezes. Flávio Menezes volta a jogada, empurrando para participação aqui pelo lado esquerdo de Everton. Everton solta para Lucas Gabriel. Evita saindo da pedalinha de lado. Empurra para Cássio. Cássio fez o domínio já no campo de ataque. Vem descendo ali pela meia direita. Pisa a bola, espera para fazer o passe. Vira completamente o jogo da esquerda para a direita, buscando Rauni. Rauni é filho daquele índio que jogou naquele brilhante Palmeiras da Parmalat. Ligou na meia, vem o chute violento pro gol, defendeu o goleiro Luiz Henrique. Vai dando bobeira pra ver o que acontece, né, ô Pedorioli? Novamente desse Mario Guarani, agora parte pro ataque, mas mais uma vez consegue criar uma grande chance o time do União Barbarense, assim como o Bugre, sempre pelas pontas. O cruzamento que vem da direita, Luiz Henrique ficou com ela, lá vem o Bugre pro ataque. Denis Neves pela esquerda, a bola escapou. Denis Neves não conseguiu fazer o domínio. Show da tarde, de descontração, alegria, o melhor do sertanejo, de segunda a sexta, 2:30 da tarde, com um bambuzinho na central. E atenção, torcedor da seleção do rádio, marca o tempo e o placar do jogo. Ritter Carlos apontou 25, agora 27 jogados primeiro tempo. Placar do brinco de ouro da princesa. Guarani 1, gol do Brian Samudio, Barbarense 0, Júlio Nascimento. E com esse resultado, o Guarani vai assumindo a quarta posição da Série 2. Espera o jogo do Batatais amanhã contra a equipe do Oeste. Participações aqui no WhatsApp da Central. O Vieira pedindo pro Ney da Mata abrir mão de um volante e colocar o Bruno Nazário. Ligado também o Bispo Jaime de Morrinhos, Goiás. WhatsApp da Central. Obrigado, galera bugrina, ligado na Central. WhatsApp 971-483-497. Vem descendo a equipe do Barbarense. Lucas Gabriel pela ponta esquerda, ajeitou a jogada para quem vinha no comando. Forte demais pro Vitor. A proteção da zaga bugrina, ela se perde pela linha de fundo. Aponta o árbitro. É tiro de meta, vai seguir jogando aqui no campo de retaguarda. Até agora nada de refletores, hein? Apenas o quê? A televisão um quinto, tá mostrando aqui. Um sexto. Ô Pedro, um aqui, olha, do meu lado esquerdo, totalmente apagado, o que dá ali para o queijo. Ali perto do queijo, tá totalmente apagado. Aqui o das piscinas, tem o quê? Metade? Metade ligada. Tá demorando para pegar o breu, né? Aqui atrás, como é que tá aqui no tobogã, por exemplo, aqui do tobogã, como é que tá? Olha, por enquanto, tá começando a ser aceso, mas ainda não temos nem metade. Posse de bola com a equipe do Barbarense, dominou ali pelo lado esquerdo com o Lucas Gabriel. Ele faz a finta, ganhou, partiu, recolheu, linda jogada, corta, Denis Neves afasta, põe a bola pela linha de lado. Arremesso é para a equipe do Barbarense, que não é bobo não, hein? Raoni fez o domínio, devolvendo na quarta zaga com o Maílson. Maílson fez o domínio, vira o jogo aqui pela esquerda com o Everton. Everton fez o domínio pela quarta zaga, perto do ciclo central. Trabalha a jogada um pouco mais à frente com Flávio Menezes, que empurra a jogada ali pelo lado direito com Léo. Léo já tá no câmbio de ataque, vem carregando perto da direita, ele dá um tapa nela, ligando para Renato. Renato volta de novo com Raoni. Raoni tenta, parte, Vitor na marcação, tem o Léo pedindo lançamento, perto da direita pro gol, para fora! A liberdade do Barbarense! A liberdade do Léo, a liberdade do ataque do Barbarense, a liberdade do Cássio, que completou pro gol, Orioli. E vai sofrendo muito, principalmente na defesa, o time do Guarani. Mais uma jogada criada e por muito pouco não levou mais perigo. O time do União Barbarense perdeu 5 das 5 partidas que disputou até há pouco, vai perdendo a sexta, mas mesmo assim dá trabalho pro Guarani e o Luiz Henrique vai sendo destaque. Alô, Tita Bonora, boa tarde. Amor ao meu time, vai Bugrão. Maria Zilda, vai Bugrão. Galera toda ligada na Rádio Central, vem descendo da velocidade, a equipe do Barbarense lá pela ponta direita, olha o Renato, ele dominou, soltou a jogada na ponta, vem o cruzamento do Raoni, corta, o zagueiro Bugrino afasta e a bola vai se perdendo pela linha de lá. Tá escuro, Beto. Olha, rapaz, tá muito ruim, hein? Tá muito escuro o estádio Brinco de Ouro, hein? Agora que os refletores estão começando a realmente pegar, mas não tem metade ainda da iluminação. Negócio estranho, não? Dominou pela direita, tentava partir o Flávio. De novo, é novo arremesso, só que agora é para a equipe do Guarani pela esquerda do campo de defesa. E atenção, torcedora, seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo. Ritter Carlos acaba de apontar 30 minutos jogados, primeiro tempo. Placar do campeonato da Série A2. Aqui, Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, gol do Brian Sabúdio, 0 para o Barbarense. Júlio. E o Vasco anunciou a contratação de Luiz Fabiano, principal reforço para a temporada. Lá vem Lennon. Partiu pela direita, Lennon. Pico da grande área, pé da direita, para fora do gol. E os atacantes do Guarani vão ao desespero, Orioli. É, e foi fominho o Lennon dessa vez, Decimar. Chegou em velocidade, partindo para cima dos jogadores do União. Pela ponta direita de ataque, ao invés de fazer um bom cruzamento, acabou optando pelo chute. Não deu muito certo, foi forte demais a bola. Passou longe do gol e apenas tiro de meta. Vai entender, né? Com 4 jogadores na área, mais o Auremi, que saiu que nem um louco, maluco aqui, para fazer a ultrapassagem. Fez a ultrapassagem, ele do bico da área, aqui pelo lado direito, bate com o lado de fora do pé, achando que vai fazer o gol dali. Quer dizer, menos, né, Lennon? É, pô, chegou bem, força, é um jogador que tem qualidade, mas precisa pensar um pouquinho mais, né? Pro ataque Guarani com o Lennon, leva na linha de fundo, vamos pensar um pouco mais, Lennon, vamos pensar, ganhou pelo menos o arremesso aqui pelo lado direito do campo de ataque. Último a tocar da bola foi o Lucas Gabriel, jogador da equipe do Barbarense. Prepara-se, Lennon, arremessou, soltou a jogada aqui pela linha direita do campo de ataque. Dominou o Auremir, que devolve a jogada na intermediária para Evandro, carrega a bola, a torcida não gosta do jeito que o Guarani joga, mas deu certo o lançamento pro Lennon, livre na linha de fundo, perna direita, cruzou na boca do gol, o zagueiro mete a bola pela linha de lá, bem arremesso, lado direito do campo de ataque, 32 minutos, estamos no primeiro tempo, Guarani tá ganhando o jogo para 1-0, o gol foi marcado aos 3 minutos da primeira etapa pro Brian Samudio, bola solta aqui na direita, recolheu, dominou o Ederson, volta a jogada ainda para Leno, puxou para a perna esquerda, levantou na boca do gol, atenção Samudio, bate no vento, bate no ar, furou, chegou, brigou o zagueiro da equipe do Barbarense, Flávio Menezes, que recebe falta. Aponta o árbitro, é falta para a equipe do Barbarense no campo de defesa. Beto Quinalha, 32 minutos, 1-0 Guarani, Beto. Bom, o Guarani já não tem aquele domínio que já teve durante o jogo. A equipe do União Barbarense é surpreendente, correndo muito, nem sei se irão aguentar o tempo todo, né? Tem que lembrar que tem um segundo tempo. O Guarani dando algumas oportunidades, errando alguns passes, por vezes não se posicionando bem, deixando o Renato trabalhar muito, deixando o Cássio trabalhar muito. Por vezes aparece o Léo também, o camisa número 7, a referência do 25, que é um jogador que faz muito bem até pelo tamanho, e é canhoto, né? É grandalhão, como o Serginho Chulapa, por exemplo, né? Não com a mesma capacidade, lógico, né? Mas só para que os amigos tenham ideia. O Ederson dominou pela meia, o Ederson puxou para canhotinha, ele tenta o passo, interceptado. E esse é o melhor, errou agora, mas é o melhor do Guarani no primeiro tempo, no meu modo de ver, o Ederson. Lutando bastante, participou do gol, perdeu um, é claro, mas é um jogador lá, onde já tá, ó. Já veio para fazer a recomposição. Cássio dominou pela meia esquerda para a equipe do Barbarense, puxou para a perna direita. Estamos agora com 33 minutos e 33, 1-0 para a equipe do Guarani, primeiro tempo do jogo. Guarani ganha a posse de bola, Fumagalli dominou no círculo central, partiu, soltou a jogada pela direita, Auremir ajudando o ataque pela ponta. Tem dois na área, Auremir, tem dois na área. Um deles, o Fumagalli, para fazer o gol. Defendeu Jefferson Orioli. Mais uma jogada muito boa do time do Guarani, Decimar, criada pelo Auremir na ponta direita. Ele foi bastante inteligente, buscou o Fumagalli, que passava em velocidade. Ele ficou cara a cara com o goleiro Jefferson, levantou a cabeça e bateu forte, buscando tirar a bola do goleiro do time do União e colocar esse tocou no ângulo, por muito pouco ele não conseguiu, é escanteio pela ponta direita. Da direita para a esquerda, prepara-se Fumagalli, capricha capitão, capricha Fumagalli, vamos lá, vamos para o segundo gol. Da direita para a esquerda, na primeira trave, o zagueiro cortou mal, o Ederson ajeitou com quem vinha, era o Samudio que estava com ela, soltou a jogada, Fumagalli, perna direita, levantou na boca do gol, de cabeça, afasta, tira lá de trás, o Everton, zagueirão da equipe do Barbarense, ela vai sobrando no Vitor, Vitor tira, empurra a jogada com Raoni, Raoni tenta devolver aqui na quarta zaga, Maílson tira dali, lança para o câmera-ataque, Denis Neves aparece para fazer a interceptação para a equipe do Bugre, ligando ali pertinho, vem descer o Evandro, Evandro vira o jogo da esquerda para a direita, busca aqui Jussani, ele trabalha a jogada um pouco mais à frente, recolheu, dominou, colocou no terreno, vem partindo Fumagalli, perna direita, levantou na boca do gol, o zagueiro tira na primeira, o outro tira na segunda, briga, briga aqui atrás, o jogador Cássio, Cássio entrega a rapadura, a bola sobra com o Evandro, ele domina no ciclo central para o Guarani, 35 minutos jogados, primeiro tempo, o Guarani está ganhando o jogo para 1-0, vamos o bugrão Denis Neves, com ela pelo lado esquerdo no câmera-ataque, perna esquerda, levantou na boca do gol, de cabeça Everton, põe a bola pela linha de lado, arremesso, é para a equipe do Guarani, ela pelo lado esquerdo no câmera-ataque, tem pressa o bravo Bugre Campineiro, está ganhando o jogo para 1-0, capricha Denis Neves, diz que vai jogar na área, dali é longe, mas ele disse, eu vou jogar na área, atenção, Denis Neves, arremessou lá para dentro da grande área, de cabeça, tentava chegar por lá, o jogador Braguin Samudio brigou, a bola sobra com Cássio aqui na intermediária para a equipe do Barbarense, quando ele solta pela esquerda, Denis Neves aparece, foi falta no Denis, o juiz diz que não, sobrou no Cássio, desceu para a equipe do Barbarense, pela meia direita no câmera-ataque, tenta ligar na frente para Raoni, a bola está com o jogador Léo, Raoni, cruzamento para Cássio, invadiu o área, cruzou na boca, tranquilo, Genilson, que tranquilidade do Genilson, Genilson já sai para o jogo ligando, empurrando um pouco mais à frente para o Ederson, 1-0, Guarani ganha o jogo, gol foi marcado por Brian Samudio aos 3 minutos da primeira etapa, 36 agora estamos no primeiro tempo, domina no peito com estilo, coloca no terreno a equipe do Guarani com o Marcinho, capricha Marcinho, você tá sumido, ele soltou a jogada na direita, passe mal feito, passe curto demais. Passe curto demais, o zagueiro saiu jogando com enorme facilidade. E já gira a jogada empurrando aqui para Vitor. Vem buscar trabalhando com o capitão Flávio Menezes. Ele domina no pivô da intermediária, vem carregando a bola com enorme facilidade e tranquilidade, ninguém marcando. Ele solta a jogada ali pertinho, trabalha com o Renato. O Renato dá um tapa nela pela direita para Raoni. Ele prende aqui pelo lado direito, tem Léo pedindo, vira a jogada. Olha o Guarani, vai roubar. Fumagalli vai tentar por cobertura, vai pintar o golaço, golaço, golaço, golaço, golaço para fora! Pra fora, torcida, o Fumagalli, o Fumagalli, o Fumagalli. Gente, o zagueiro tocou errado na bola, ali no meio, o Fumagalli dominou. Aí eu fiquei procurando alguém pra ele passar a bola, sabe assim, quando a gente tá narrando, olha pra um lado, olha pro outro, pra ver quais são os pontas, quem tá aberto. O Fumagalli não olhou pra lado nenhum, ele viu que o goleiro tava uns 10 metros adiantado. E tentou colocar lá no gol. Pedro Orioli, o que faltou para essa bola entrar, Orioli? Ah, Decimar, faltou um melhor posicionamento do Fumagalli, mas não por ele. Ele acabou tentando um lance incrível. Seria aquele tradicional gol que nem o Pelé fez. De primeira, tentou encobrir o goleiro Jefferson do time do União Barbarense. Por muito pouco essa bola não entrou. Um lindo chute e a torcida grita, o Fumagalli, o Fumagalli. Vem se destacando 10 do Bugre. É, Beto Quinalha, seria para prêmio Puskas, hein? Menos, eu acho. Pô, mas a bola, onde ele tava, Beto? Ele tava perto do círculo central? Tava para frente um pouquinho. Para frente um pouquinho. O goleiro... Outro escapa no meio de semana foi além da linha, no campo dele ele no chutou. No campo dele. É. O goleiro tava no pênalti, Beto? Tava mais ou menos, é. E aí ele tocou direitinho. Não, bateu bem. Ele viu, por exemplo, o que você não viu, né? É, ou seja, você tá olhando aqui a bola, né? Então essa é, eu tô dizendo o seguinte, né? Não é só você não, Decimar. A maioria não viu, entendeu? Ou seja, essa é a diferença. E ele bateu bonito na bola, e infelizmente a bola passou daqui pelo menos, né? Deu pra gente perceber, mesmo estando meio escuro, né? Mas passou bem perto, merecia entrar. Seria o gol do ano do Guarani. Dominou o Lennon. Soltou a jogada aqui na direita no câmera-ataque. Recolheu, faz a finta. Marcinho, vamos pro jogo. Marcinho conseguiu passe para Auremir. Auremir dominou pela meia direita, espera a passagem de alguém. Solta a jogada para Evandro. Vai arriscar de longe pro gol. Defendeu, catou, largou, defendeu o goleiro. Jefferson Orioli. O chute de perna direita do Evandro arrumou um espaço no meio de campo e bateu forte. Em dois tempos fez a defesa o Jefferson. Ameaçou que deixaria escapar, mas conseguiu fazer a defesa. 39 minutos, primeiro tempo. 1 para a equipe do Guarani, 0-0-0 para a equipe do Barbarense. Guarani 1,5, 0 para a equipe do Barbarense. né? 1,5, porque esse gol perdido pelo... Nossa, que espetáculo que seria do Fumagalli. Galera curtindo a Rádio Central. Alô, Iago Barcelos. Alô, Antônio Sotero da Silva. Toda a família Sotero, os bugrinos todos ligados aqui. Alô, alô, em São Paulo. Marcelo Santos ligado aqui na Rádio Central. Alô, alô, Marcelo Godoy Moreira. Grande bugrino curtindo a Rádio Central. Alô, Godoy. Alô, Marcelo. É falta para a equipe do Barbarense pela big direita do campo de ataque. Central de Polícia. A notícia como ela aconteceu. De segunda a sexta às 4:30 da tarde. Com Vargas Filho. Alô, alô, Jorge Igor, lá no Rio de Janeiro, curtindo a Rádio Central. Alô, Jorge Igor e toda a galera lá do Esporte Interativo, lá na redação, curtindo a Rádio Central. Galera lá no bairro Botafogo. É falta favorável à equipe do Barbarense. É aqui pela meia direita, me parece Cássio. É o Léo, né? O Cássio. Sim. É o homem das bolas paradas. É o homem das bolas paradas. Fica todo mundo na risca da grande área. Vem Cássio pra bola, perna direita. Levantou no segundo pau, tentou 25 pro gol. Chegou o zagueiro pra fazer o corte da equipe do Guarani. Ela vai sobrando com Flávio Menezes, dominou pela meia esquerda, dá um tapinha nela de perto. Recolheu Léo, voltou, levantamento na boca do gol. Corta o Remiro pra equipe do Guarani. Ela sobra no Fumagalli. Fintou o primeiro, soltou para o Olimiro, ligou a jogada aqui pela direita com o Lennon, que devolve na zaga, dominou por lá o zagueirão, Genilson vira o jogo da direita para a esquerda, buscando o Denis Neves, tá no campo de retaguarda, vem carregando a bola, você tem liberdade, vamos Denis Neves, vamos pro ataque, perna esquerda, vira inteligentemente o jogo para o Ederson, dominou na direita, passou nas costas o Lennon, cruzamento na boca do gol, era pro Samúdio, chegou o zagueiro para fazer o corte, brigou o Samúdio, dá de cabeça para quem vinha no comando, era pro Fumagalli, saiu o zagueiro de cabeça, Everton devolvendo até o goleiro Jefferson. Orioli. É um cruzamento bastante forte do time do Guarani. O goleiro Jefferson ficou com ela, já recolocou a favor do time do União, que parte para o ataque em busca do gol de empate. E atenção, torcedor, a seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo. 41 minutos jogados, estamos no primeiro tempo. Placar do campeonato da Série A2. No brinco de ouro da princesa, 1 para a equipe do Guarani, gol marcado por Brian Samúdio, 0 para o Barbarense. Alô, alô, Júlio Nascimento. Mercado da bola, mesmo com uma proposta oficial, o Bahia informou que Renato Cajá não vai para Ponte Preta. Obrigado, galera ligada na Central. Alô, torcida bugrina, no meio dos bugrinos, só da Central. Rádio Central. Chegou o lanche. Posse de bola é com a equipe do Barbarense. Obrigado, moça do lanche, hein? Obrigado. Boa noite. Arremesso aqui pelo lado esquerdo. Vai para a bola o Lucas. Lucas Gabriel soltou a jogada para 25. Voltou para Lucas Gabriel. Leno na marcação. Ele tenta levar na linha de fundo. 2 agora. Ele passou no meio de 2 com o rolinho no carrinho. Genilson põe pela linha de fundo em escanteio. Olha, você viu o rolinho do Lucas Gabriel, rapaz? Eu vi sim, Decimar. Não é bobo o jogador do União Barbarense. Mais um escanteio que tem o time de Santa Bárbara pela ponta esquerda. Quem vai pra bola? Ah, é ele, o homem da bola parada, o camisa 10, o Cássio. Cássio é quem vem pra bola, mas ficou sentindo ainda lá o Lucas Gabriel. Beto Quinalha, 42:30. Que bom primeiro tempo, hein? Tivemos até a tentativa de um gol antológico aqui, gol do meio do campo. Sem dúvida, surpreendente inclusive, principalmente pela parte da equipe do João Barbarense, que teve boas oportunidades. Cássio escanteio. Vem pra bola da esquerda pra direita, perna direita, levantou na boca, gol! De cabeça afastou a zaga bugrina, vai tentar o contra-golpe com o Marcinho, ficou difícil, ele é baixinho, pequenininho, perto do grandalhão da equipe do Barbarense, levou a melhor. Só que na sequência ele comete a falta. O juiz manda seguir porque ela sobrou no zagueiro Everton, que toca a bola pela linha de lado. E aí o juiz, eu disse que ele havia falta, né? E aí o lance seguiu e o juiz voltou e deu a falta, não errou o juiz não. E aí, Beto, completando o seu raciocínio. A equipe do Guarani teve essa dificuldade, só que dá pra gente ver a fragilidade, às vezes, no sistema defensivo da equipe de Santa Bárbara. Principalmente quando sai jogando, né? O Guarani já roubou várias bolas, teve também várias bolas, teve várias oportunidades, errou alguns passes, deu alguns espaços. Não sei em se certos momentos também não menosprezou um pouquinho, ou seja, opa, pera lá, daqui a pouco a gente resolve. E futebol não é bem assim. O Luiz Henrique teve que trabalhar bastante no primeiro tempo. Beto Quinalha, opinião firme e segura das 43, quase 44. Trabalha por lá o jogo. Então tem Leno aqui pela direita para o Ederson. Guarani, 1-0 para cima do Leão Barbarense, 44 minutos do primeiro tempo. Estamos ao vivo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, acompanhando parcialmente a vitória do Guarani, o gol marcado pelo Brian Samudio no comecinho do jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Voltamos com Decimar Leite. Leves empreendendo aos 44 minutos. 1 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Barbarense. Ela sobra ali pelo lado esquerdo, de novo com Denis Neves. De perna direita ele devolve e solta a jogada aqui no círculo central. Vem descendo a equipe do Guarani. Vamos, portanto, a quanto você falou? 1 ou 2? 1, vamos até 46. 1, vamos até 46. Posse de bola aqui pela meia direita. Vem carregando a bola por lá, equipe do Guarani. Devolve a jogada, Fumagalli. Fumagalli trabalha aqui atrás com o Genilson. Genilson brigou pela meia direita, solta a jogada no círculo central. Vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando a bola. De um lado para o outro, a torcida não gosta, não. A torcida quer o Guarani no ataque. Recolheu por lá o jogador Genilson, pisou na bola, prendeu. Espera um pouquinho, 1-0. O Guarani está ganhando o jogo. Lançamento em profundidade na ponta direita, tão em profundidade que ela se perde pela linha de fundo. Beto, vamos ter mais um minuto. Justificam-se. De bola, deixou a equipe do Barbarense toda atrás e demorou demais para armar o jogo. Aí não pode, a armação do jogo não pode de maneira nenhuma sair do pé do Beto, né? Do Genilson, que aliás fez um bom primeiro tempo. Mas não é a dele, né? A dele é lá atrás. É, a armação tem que sair ou com os volantes ou com um dos meias, né? Não pode. Boa noite a você ligado na Rádio Central, também através do AM 870. Você que esteve acompanhando a Voz do Brasil, agora você conosco no radiocentral.com.br, nos aplicativos todos e também no AM 870. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Barbarense. Gol foi marcado aos 3 minutos da primeira etapa. Gol marcado por Brian Samudio. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Barbarense. Pedro Oriori, estamos agora com 46 minutos. Termina o primeiro tempo. 1 para o Guarani, 0 para o Barbarense. E começa o intervalo dinâmico com Júlio. O intervalo dinâmico com Júlio Nascimento. Intervalo dinâmico da Central. Intervalo dinâmico no ar, 8 horas, 1 minuto. Trabalho de reportagem no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1-0, Pedro Lioli. Guarani 1-0, os jogadores vão deixando o gramado neste exato momento. Fumagalli, detalhe, Júlio, reúne todo mundo ali no centro do gramado, vai dando uma bronca geral nos seus companheiros, uma verdadeira reunião do capitão do Guarani com os outros jogadores que vão começando a deixar o gramado neste exato momento. Nós vamos ouvir os personagens do Bugre que vão falar por aqui sobre esse resultado momentâneo passando por aqui. O Evandro, vocês estão se surpreendendo com o desempenho da equipe adversária? Não, a gente sabia que o jogo não ia ser fácil. Agora a gente tem que ter mais paciência. A hora que chegar, tiver a oportunidade, tem que fazer o gol. Tá aí a palavra do Evandro. Deixa eu ver o Leno. Acho que trabalhando a bola no segundo tempo a gente consegue fazer o gol. O Leno sempre pelas pontas foram os ataques do Guarani. Você acha que é esse realmente o caminho até para o Guarani conseguir fazer mais gols e conseguir, de fato, um resultado mais concreto aqui? Sim, quando eles estão com meio congestionado, jogando com três volantes, é pelo lado que a gente tem que sair com mais facilidade para poder chegar no gol. Tá aí a palavra do Leno. Deixa eu chegar no Diego Jussani, que fala por aqui nesse exato momento. É, sim, pra gente não perder a oportunidade. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente clarear em gol. Mas a gente tá bem no jogo, tá criando, tá conseguindo ficar com a bola no pé, tá tendo a tranquilidade necessária de não rifar a bola, então isso é importante. Agora, entrar no segundo tempo mais focado ainda, concentrado para as coisas andar do jeito que a gente quer. Tá aí a palavra do Diego Jussani aqui no microfone da Central. Vamos ouvir o Fumagalli. Tranquilidade pra poder definir o jogo. Foi isso que você pediu pra rapaziada na conversa ali, Fuma? Sim, com certeza. A gente tem que manter a concentração, manter o foco, procurar definir o jogo. Acho que se a gente tiver a oportunidade ali, eu tive uma chance, o goleiro fechou bem, o Edson também. Enfim, a gente conseguiu chegar algumas bolas, mas a gente não foi muito efetivo aí na última bola. Então a gente tem mais essa tranquilidade para poder tranquilizar o pessoal aqui atrás também. Tá aí, Júlio, o que diz o Fumagalli aqui no microfone da Rádio Central. Ouvimos, portanto, os personagens principais do time do Bugre até aqui. Vitória momentânea do Guarani por 1-0. Devolvendo o comando para você, Julião. Muito bem, Pedro Lioli acompanhando a saída dos jogadores do Guarani. Primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. O gol do Brian Samudio vai dando a diferença. O Guarani 1-0. O gol marcado pelo paraguaio logo aos 3 minutos da primeira etapa. Beto Quinalha, sua visão da primeira etapa do jogo do Bugrão, Beto. É uma Uma partida surpreendente, inclusive, nesse primeiro tempo. A equipe do União Barbarense teve chance logo com 30 segundos, cara. O tal do 25 ajeitou, o Renato bateu, a bola passou perto. Depois, logo em seguida, o Oremir teve chance de cabeça. Depois, logo em seguida, também o Everton, né? De cabeça, né? O Everton da equipe do União Barbarense, de cabeça, quase faz o gol. E aí, com 3 minutos, uma boa jogada pelo lado direito. Bom cruzamento, né? Primeiro, a boa virada do Fumagalli aqui com o Lennon, serviu, o Ederson cruzou e o Samúdio aí veio de centroavante mesmo, né? Cumprimentou de cabeça, né? O goleirão fez o gol do Guarani. A equipe do União, imaginei, opa, pera lá, né? Acho que foi só o começo, mas não, veio ali na sua toadinha, na sua simplicidade, acima de tudo, com 3 zagueiros, com o Everton, com o Maílson e com o Vitor, liberando muito pelo lado do campo, aqui pelo lado esquerdo, o Lucas, que é um canhoto, aliás, bom, habilidoso, inclusive, o Raoni, um pouco mais de força pelo lado direito. Gostei também da participação do Renato, um meia que aparece muito bem, às vezes virando atacante, a mesma coisa com o Cássio, camisa 10, mas já um pouco mais experiente, né? Um pouco mais rodado, jogador já de 29 anos. O dono das bolas paradas levou muito perigo, assim como o 25 também levou muito perigo. O Guarani, a partir daí, depois teve um certo domínio do jogo, em uma parte desse primeiro tempo, criou várias oportunidades, poderia inclusive ter feito gol com o Ederson, poderia ter feito com o Fumagalli, poderia ter feito com o Oremir de novo, enfim, criou algumas boas oportunidades, mas em compensação, em alguns momentos do jogo, eu acho que foi isso que o Fumagalli chamou a atenção, na hora que ele chamou a turma numa rodinha ali antes de sair. Opa, pera lá, gente, vamos ter mais concentração, vamos ter mais vontade, vamos estar mais ligado para fazer o gol e principalmente para não dar bobeira. O Guarani deu muito espaço para a equipe do União Barbarense. É que eles não tiveram qualidade e quando tiveram, apareceu bem o Luiz Henrique para fazer defesa, não é? Que em alguns momentos o time do União gostou do jogo, o time do União foi um pouco mais à frente, tentou fazer marcação adiantada e o Guarani precisa fazer isso, precisa se impor. Nitidamente a equipe do Guarani tem mais qualidade, a equipe do União está indo muito mais na base da vontade, desse dope natural de estar jogando contra o Guarani, com televisão, com todas as emissoras aqui de Campinas cobrindo o jogo, enfim, chance dos jogadores aparecerem, isso é normal. O União Barbarense está na dele, aliás, fazendo muito mais do que era esperado, inclusive. E o Guarani, por vezes, sabe aquela situação? Não, daqui a pouco a gente resolve, daqui a pouco a gente faz o gol, uma hora ou outra dando espaço, errando alguns passes, o Everton errando alguns passes e comprometendo, inclusive, dando a oportunidade ao adversário. Teve um lance genial do Fumagalli, nem há quase 40 minutos, a bola, erro, inclusive, de saída de bola, aliás, esse é o grande erro que comete a equipe do União, que dá muito espaço, o Guarani precisa aproveitar isso. O União dá espaço, não veio fechadinho lá atrás, não. Só agora no finalzinho, viu, Júlio, que eles ficaram fechadinhos, que a torcida começou a vaiar. No demais, o Guarani teve muito, muito, mas muito espaço. A equipe do União jogou de igual para igual com a equipe do Guarani. E isso seria favorável para o Guarani contra uma equipe que está na situação como eles, por exemplo. Que teoricamente viria um pouquinho mais resguardado para tentar sair num contra-ataque, mas não. Eles saem para o jogo também. E dá espaço e o Guarani não está aproveitando. O Magalho por pouco não faz um golaço, um gol antológico do meio-campo, quase na risca aqui, né? Do círculo central. Uma bola que saiu jogando errado. Aí o Fumagalli percebeu, o goleirão estava adiantado, ele tentou dar aquela bola cortada por cima, acabou saindo à direita do gol do goleiro. Mas enfim, foi um primeiro tempo, Júlio e amigos que estão nos acompanhando, até de uma certa maneira surpreendente, com várias oportunidades, tanto para a equipe do Guarani como para a equipe do União Barbarense. Um jogo agradável nesse primeiro tempo, Julião. Muito bem, análise do nosso Beto Quinalha sobre a primeira etapa de Guarani, 1-0 para cima do União Barbarense. Tem torcedor do União participando aqui. Aliás, um abraço pro Bruno Casão, que é um especialista do União Barbarense. E o Rogério, que é de Santa Bárbara. O grande Bruno Casão. Especialista do União Barbarense. E o nosso ouvinte de Santa Bárbara também participa, Beto, dizendo assim: foi a melhor atuação até agora do União Barbarense no campeonato. Olha, e com razão, viu? Aquilo que eu disse, o primeiro tempo, o União jogou de igual para igual com o Guarani. Teve várias oportunidades. deixou espaço para o Guarani, dá para a gente perceber por vezes ali nesse meio campo, né? Nossa, muitos espaços, o Guarani precisa saber aproveitar isso, e não soube, e nos momentos em que teve oportunidade para matar, também não matou. Sim. Assim como também União joga, eu estou vendo pelo menos o jogo de hoje do União, viu, amigos aí de Santa Bárbara que nos acompanham, o time à vontade em campo, e aliás, correndo bastante. Nem parece que estão com todas as dificuldades que eles estão lá. Só resta saber o seguinte: será que esse time vai conseguir correr da mesma maneira que correu no primeiro tempo? Agora, pro segundo tempo? É esse que é o questionamento. Muito bem. No primeiro tempo, tivemos emoção aqui na central. Aos 3 minutos, o paraguaio Brança Múdio foi para a rede com a narração de Décima Leite. Posse de bola para a equipe do Guarani, arremesso, Denis Neves tem pressa, ligou para o capitão, Fumagalli matou no peito, colocou no terreno, perto da direita, vira o jogo da esquerda para a direita, buscando o Lennon. Lennon fez o domínio aqui pela ponta direita no cabra-ataque, empurrou a jogada na ponta, recolheu, dominou o Ederson, levou na linha de fundo, perto da direita, levantou na segunda trave, pintou o gol! Brian Samudio! Jogados deste primeiro tempo do jogo, não perdoou, de cabeça, uma pancada de cabeça pro fundo do gol, jogada pela direita no campo de ataque de Ederson, ele fez o levantamento primoroso, passou por toda a extensão da pequena área, foi buscar do outro lado, lá pelo lado esquerdo, Brian Samudio, que de cabeça mandou a bola pro fundo do gol. O goleirão Jefferson pega a bola, joga a bola, bota a bola pra rolar, olha lá no placar do brinco de ouro da princesa, para o bravo Bugre Campineiro, 1 para o Guarani, 0 para o Barbarense. Aí o gol de Brian Samudio, Beto. Hoje o Paraguai foi pra rede, ele teve a chance até de fazer o segundo gol, né? Uma chance cara a cara, isso. Mandou pra fora, mas ele já balançou as redes do União Barbarense. Isso é importante, principalmente pro começo de jogo, né? Era comecinho do jogo, o União já tinha tentado duas oportunidades, e aí a hora que apareceu, ele foi lá e guardou, poderia ter feito outro também, porque saiu na cara do gol, aí bateu tirando demais, né? Apesar que o Jefferson saiu fechando, aliás, um goleiro espertinho até o Jefferson, sai bem, saiu uma no pé do Fumagalli, a outra com o Ederson, que no meu modo de ver foi o grande destaque, pelo menos o que apareceu um pouco mais na equipe do Guarani, apareceu no gol, apareceu em outra oportunidade, aí tentou dar a cavadinha, e o Jefferson tava saindo, opa, não voltou, e fez a defesa. Dá pra gente perceber, não é um goleiro tão alto, não é tão forte, mas é um goleiro rápido e que fez aí algumas boas defesas. E o Guarani precisa pro segundo tempo aproveitar um pouquinho mais, né? Não dá tanta bobeira assim. Jogar um pouquinho mais sério, pra falar a verdade, sabe? Jogar um pouquinho mais compenetrado. Opa, pera lá. Vamos matar logo essa cobra, porque senão daqui a pouco a gente vai morrer, né? Porque é assim, a cobra você tem que matar, velho. Se você ficar perto dela e deixar ela perigoso, hein? Com sobrevida, meu amigo, é difícil. Então, Guarani precisa, no segundo tempo, ter um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de foco, sabe? Para que a coisa não possa desandar. De repente, vamos ver qual é o comportamento, aquilo que eu disse, vamos ver qual é o comportamento dessa equipe do União. Se vai ter essa mesma correria, né? Se vai conseguir, em alguns momentos, fazer essa marcação adiantada como está fazendo. E aí, o que tem que fazer o Guarani? Mais qualidade que tem? Sim. Sair mais com a bola. Gostei em alguns momentos das viradas de bola, isso é característica do Denis, né? É difícil isso hoje no futebol, ele deu pelo menos duas ou três lá do lado esquerdo. Isso precisa acontecer, que às vezes com a descida do Lucas, que é o ala, tem muito espaço para que o Ederson possa trabalhar pelo lado direito. Muito bem, a filosofia quinaliana, né? Tem que matar a cobra, senão a cobra pode picar, é isso aí. É o melhor resumo do primeiro tempo. Acerta. Boa, Beto. Ô, Beto, tem um pessoal abraçando você aqui no Facebook da Central, Fabrício Alves, lá de Caruaru. Opa! Nossa, que cidade fantástica, que é Caruaru. Ô, Fabrício. Lá em Pernambuco. Caruaru. Aliás, um abraço pro meu ex-sogro, é de Caruaru. Terra boa demais. Grande abraço a todos. O Jota Santos. Que tem de festa lá. Carnaval. Então, o Jota Santos tá mandando aqui. Boa noite, amigos da Central. Um bom trabalho para todos vocês. Obrigado, Jota Santos. Grande Zé. Tem uma participação aqui do ouvinte, que pode mandar áudio também no 971-483-497. Vamos ouvir aqui o recado do Vieira. Boa noite, amigos da Central. Boa noite. Estou vendo o jogo aqui na TV, escutando. Opa. Coladinho no Só rádio. O time do União está jogando nitidamente para não tomar uma goleada aqui. O Guarani não há sentido de jogar com esse monte de jogador de meio campo. Poderia abrir mão de um volante e colocar mais um atacante, ou empurrar o Fumagá ali para frente e colocar o Bruno Nazário no meio. Fazer uma marcação alta lá, que já deu noção que não tem boa saída de bola. Para roubar a bola lá na área, para procurar fazer mais gols aí em cima desse time. Beleza? É o Vieira aqui de Nova Veneza. Valeu, Vieira. É o que eu estou vendo aqui, estou sentindo. Não sei se vocês estão de acordo. E aí, Beto Quinalha? É para você o recado do Vieira aí. Vamos tirar essa retranca. Tira o Evandro, bota o Bruno Nazário. Um exemplo aqui do Vieira. Na realidade é o esquema que ele joga, né? Com o Evandro sendo o primeiro volante para liberar um pouco mais o Auremir. Isso depende, vai depender muito das circunstâncias desse segundo tempo. Eu só acho que o União não veio com todo esse time para trás, não. Pelo menos é o que eu vejo daqui da cabine do jogo, né? De repente, às vezes, o jogo da televisão é um, né? O jogo do campo é outro, é uma outra história. Então, mas deu para perceber. Dá para perceber uma dificuldade na saída de bola da equipe do União. Por vezes marcando bobeira. Então aí sim, nessa marcação alta, como disse o Vieira, aí eu concordo. E de repente, pro segundo tempo, daqui a pouco, pode ser sim. Eu acho que a entrada do Bruno Nazário seria importante pela qualidade que tem, né? Ele é um canhotinho de boa qualidade técnica. O Lohan, que é outro jogador também de muita velocidade, o Rogério, né, que é o paraguaio de um pouco mais de força. Acho, inclusive, que se a situação continuar como estava no primeiro tempo, por exemplo, peraí, daqui a pouco, tira um volante, verificar como está a condição física dos demais, também, né, lógico, para que possa o time ir um pouquinho mais para cima. Muito bem, vamos voltar então para o segundo tempo de Guarani 1, União Barbarense 0, vem ele para todo o segundo tempo na Central. Obrigado a você, Júlio Nascimento. Obrigado a todos da Rádio Central. Você ouviu o intervalo dinâmico. Vai começar no segundo tempo. Posse de bola pertence ao Guarani. Nesse segundo tempo, o Bravo Mugri Campineiro vai atacar para o lado esquerdo do seu rádio. O gol que dá para o portão principal de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Consequentemente, a equipe do Barbarense vai atacar para o lado direito do seu rádio. O gol aqui do placar eletrônico. Pedro Lioli, alteração? Não, né, Pedro? Apita o árbitro. Bola rolando no Brinco de Ouro. Esta é a rádio. Acima deles, Bugrão! Pra cima deles, Guarani, você ligado na Rádio Central. E já ganha escanteio a equipe do Guarani. Aqui pela ponta esquerda no campo de ataque. Ajeitando o Bravo Bugri, vai pintar o levantamento da esquerda para a direita. Lá vem Denis Neves. Capricha, Denis Neves. É da esquerda para a direita. Lá vem o Bravo Bugri. Autorizado, perna esquerda. Levantou na segunda trave. Bola desviada de cabeça para fora do gol. Linha de fundo, me pareceu Jussani. Subiu para golpear a bola pela linha de fundo. É tiro de meta. Ponto o árbitro, tiro de meta. Alô, galera, curtindo a Rádio Central. Alô, Valdir. Alô, Dedé. Ligados da Rádio Central. Alô, Valdir. Coração novinho em folha, hein? Que beleza, Valdir. Alô, Dedé. Diga, Pedro. Lembrando que as equipes são as mesmas, nenhuma alteração até aqui. Nenhuma alteração para o segundo tempo. Posse de bola com a equipe do Guarani com Fumagalli. Fica para corrigir lá atrás o Flávio Menezes. Flávio Menezes fez o domínio, solta na meia direita no câmbio de ataque. Recuperação da zaga da equipe do Guarani. Dominou com o Evandro, ele vira o jogo aqui pelo setor esquerdo no câmbio de ataque. Vem partindo em velocidade. Dominou pela ponta. Capricha, Denis Neves. Perna esquerda, virou o jogo para Fumagalli. Ficou esperando o kick da bola. Foi inteligente. Voltou o rebote, o chute veio mascado pro gol do jogador Ederson. Sobrou para o Auremir, ele faz a finta, empurra a jogada para Denis Neves pelo lado esquerdo no campo de ataque, faz a finta para cima do primeiro, para cima do segundo, recolheu para bater pro gol, defendeu Jefferson. Torioli. Um chute muito bom do camisa 11 do Bugre. Ele arrumou o espaço e bateu forte. Uma grande defesa que fez o goleiro Jefferson Decimar. Passa de bola com a equipe do Guarani. Comecinho do segundo tempo, quase 2 minutos. 1-0 para a equipe do Guarani. Gol marcado aos 3 minutos do primeiro tempo pelo Brian Samúdio. Partiu pelo lado esquerdo no campo de ataque. Samúdio fez a finta, clareou. Passe errado, voltou para ele próprio. Faz o domínio pela meia esquerda no campo de ataque. Puxou para a perna direita. Levantou na boca do gol. A bola passa sobre a cabeça do Weberson. Vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Torioli. Detalhe: os jogadores do Guarani já fazem o aquecimento. O mesmo acontece com os poucos atletas do União que estão no banco de reservas. Daqui a pouco teremos alterações. Um cruzamento que veio da ponta esquerda, buscando o atacante Brian Samud e também o Fumagalli. O goleiro Jefferson, mais uma vez, fez a defesa. O Bugre toma a iniciativa na segunda etapa. 2 minutos e 30 jogados. Estamos no segundo tempo, 1-0. Passa de bola com a equipe do Guarani, vem descendo aqui do ciclo central, precore para partir para o câmera ataque. Aqui no ciclo central, precore para partir para o câmera ataque. Oremiro, perna direita, ele trabalha pertinho, empurrando para Fumagalli. Pouco depois está no equilíbrio do campo, trabalha, pede de volta, recebe do Ederson, cortou o zagueiro, a bola sobra, sobra com o Lucas Gabriel. Partiu na velocidade pela ponta esquerda, chega para corrigir Lennon na zaga da equipe do Guarani. Liga para Fumagalli de primeira, devolve para Lennon de primeira, solta com o Ederson de primeira, volta com Lennon de primeira, devolve a jogada aqui atrás com Oremiro. Guarani toca de primeira. Oremiro carrega um pouco a bola perto do ciclo central, vem pro ataque. Ele tenta com a perna direita, lançamento em profundidade na ponta, recolheu, dominou por aqui, colocou no terreno, Denis Neves passou nas costas, Marcinho pede, recebe, domina, leva na linha de fundo, perto esquerda, cruza na boca do gol, afastou o zagueiro, voltou, Fumagalli roubou, ligou atrás, corta o zagueiro da equipe do Barbarense, tira lá de trás o Vitor, sai no contra-golpe, Léo dominou no ciclo central, Luque empurra no ataque, chega corrigindo, tirando aqui atrás, afastando o Genilson na zaga da equipe do Bugre, liga na ponta esquerda, já com Denis Neves, vem carregando a bola, tem Marcinho livre na ponta, lançamento pra ele, dominou aqui pela ponta esquerda da Marcinho, capricha, foi pra dentro dele, levou o negro de fundo, perna esquerda, ele tenta o cruzamento, vai ganhar o escanteio. Escanteio pro bravo Bugre Campineiro na esquerda no campo de ataque. Orioli pela ponta esquerda, Decimar, o Denis Neves se aproxima pra cobrar. Esse detalhe, você sabe qual é o nome do goleiro do time do União Barbarense? Daqui a pouco eu falo. Não é Jefferson, é Jeff, bom, daqui a pouco você fala. É na ponta esquerda, capricha pro levantamento, vamos lá Guarani, vamos pro segundo gol, pra cima deles, Bugrão. Denis Neves, perna esquerda, levantou no segundo pau. Fumagalli subiu, a bola ganhou altura, não ganhou distância. Sai o goleiro Jefferson para fazer a defesa. Não é Jefferson. Não é Jefferson, Decimar. Nós falamos Jefferson durante todo o primeiro tempo, até aqui, mas o nosso companheiro de Santa Bárbara. Jefferson. Dá para falar, Decimar? Ah, eu vou falar sem dar, mas. Jefferson. Exato. Mim. Nossa senhora, olha só, a equipe do Guarani partiu, recolheu Fumagalli para fazer, perna direita, um foguete para fora do gol. A bola passa à esquerda do gol, Fumagalli pegou bonito na bola, Orioli. Você foi muito bem na descrição do lance, Decimar. Realmente o verdadeiro foguete do Fumagalli, que ganhou espaço e bateu forte de perna direita, buscando o cantinho esquerdo do goleiro Jefferson. Por muito pouco, Bugre não faz seu segundo tempo. Atenção, torcedor, a seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo. Ritter Carlos acaba de apontar 5 minutos jogados, segundo tempo, placar do jogo. Aqui está o brinco de ouro da princesa, 1 para o Guarani, gol marcado por Brian Samúdio, 0 para a equipe do Barbarense. Vem o Guarani para o ataque, lançamento, Doremir em profundidade na ponta esquerda, corta o zagueiro, o rebote vai sobrando para a equipe do Guarani, roubou a bola, Denis Neves curtiu uma de ponta, aqui pelo lado esquerdo de perto, ele tem outra jogada, solta no ciclo central, Doremir tem outra jogada na quarta zaga, até Diego Jussani que vira na direita, eu confirmo 5 minutos, placar do campeonato da Série A2, Guarani 1, gol do Brian Samúdio, Barbarense 0, Júlio Nascimento. Amanhã a bola vai rolar, Bragantino e Água Santa, Capivariano enfrenta o Taubaté. Confirmando na audiência rotativa do rádio, o Bahia anunciou a permanência de Renato Cajá. Obrigado, galera bugrina, no meio da galera do Guarani, só da central. Posse de bola com o goleiro Jefferson. Meu Deus, para sair jogando aqui no campo de retaguarda. Central Esportiva, de segunda a sexta às 5 da tarde. O programa esportivo de uma garotinha, sem credibilidade no rádio. No campo de retaguarda, sobe de cabeça para cortar para a zaga do Guarani, Diego Jussani. Ligando a jogada com o Lennon aqui pelo lado direito, aos trancos e barrancos, ele sai, foi empurrado. Aponta o árbitro, é falta para a equipe do Guarani. Aqui pelo lado direito, no campo de defesa. Programa do Bambuzinho, acordando a cidade, tirando o sono da concorrência. De segunda a sábado, das 5 às 7. 7 da manhã. Pro ataque vem partindo de novo a equipe do Guarani. Bola lançada aqui pelo lado esquerdo com Denis Neves. Ele prende aqui pelo lado esquerdo no campo de ataque. Foi pra finta, ganhou. Saiu da ponta, veio pelo meio. Tentou o toque ainda ele. Denis Neves adiantou demais e perdeu. A recuperação é da equipe do Barbarense. Vem partindo por ali com Cássio. Ele faz a finta, volta a jogar aqui na direita com Raoni. Ele prende em cima da equilíbrio do campo pra Cássio de novo no contra-golpe. Partiu Léo na ponta direita. Cássio vira por dentro, vai tentar bater, puxa pra perninha, corta, corta bem, bem, afasta Evandro na zaga, só que sobrou pra Léo no bico da grande área, perna direita, levantou na ponta esquerda pro 25, cortou o zagueiro, voltou no peito do Cássio, adiantou demais e perdeu o Jussang, tirou lá de trás o rebote, Bugrino no contra-golpe, dominou Fumagalli na intermediária, vive o jogador aqui do lado esquerdo, vem partindo, partindo Marcinho, capricha Marcinho, vai pra cima dele Marcinho, isso, vai pra cima dele Marcinho, Marcinho, vai pra cima dele Marcinho, foi puxado, é falta, e é falta pra cartão. O Raoni puxou o jogador do Guarani, Orioli. E cartão amarelo pra ele, desse Marcons. 20 do Guarani, que vinha precisa do camisa 20 do Guarani, que vinha em velocidade pela ponta esquerda, amarelo pra ele, uma falta bastante perigosa e o Fumagalli vai pra bola. Show da manhã, informação, prestação de serviço e a sua participação, eu te espero de segunda a sexta, das 7 às 10, de segunda a sexta não, de segunda a sábado, amanhã, tô lá ao vivo às 7 da manhã. Para a direita, vai pintar levantamento na boca do gol, a equipe do Guarani ajeita com todo o carinho do mundo, ajeitando a bola por lá, tem o Fumagalli para bater com a direita, tem também o Denis Neves para bater com a esquerda, dois jogadores guardecendo o lado direito do goleiro Jefferson, que fica ajeitando seus homens, batendo palmas, vai pintar Fumagalli com a perna direita, vai pintar também o jogador Denis Neves com a perna canhota, há um furdunço na risca da grande área, jogadores de ataque, jogadores de defesa para cima deles, Bugrão, Fumagalli perna direita, levantou direto pro gol, deu um soco na cara da bola, o goleiro voltou, rebote pro gol, pra fora do gol, Ederson, e o goleiro ficou caído, Orioli. É, o goleiro Jefferson acaba ficando caído depois de um empurrão que o árbitro marcou falta de ataque do Guarani, uma falta que será cobrada pelo próprio arqueiro do time de Santa Bárbara do Oeste. Bugre segue vencendo por 1-0 desse mar. Beto, que dá, estamos agora com 8 minutos, quase 9, e o segundo tempo 1-0 para a equipe do Guarani, Beto. O Guarani veio com um pouco mais de apetite, com um pouco mais de vontade. Não, por exemplo, não sofreu nenhum risco até agora. A equipe do União não conseguiu passar do seu meio campo. Isso por quê? Porque o Guarani adiantou a sua marcação, articulando muito bem pelos lados do campo, com o Ederson pelo lado direito, com o Denis pelo lado esquerdo, agora o Marcinho aparecendo um pouquinho mais. Fumagalli já teve uma boa oportunidade da entrada da área ali, levou azar no chute. O Guarani voltou melhor, não dando espaço para o União nesse segundo tempo. Beto Quinaglia, opinião firme e segura da central, estamos agora com 9 minutos, 1-0, Guarani ganha o jogo, o goleiro Jefferson põe a bola lá pro campo de ataque de cabeça, corrige, afasta, Genilson na primeira, não vai sobrando aqui na direita com Lennon, Lennon tenta a finta, vem pra sua grande área, carrega a bola, vira jogada aqui pelo lado esquerdo, buscando o Denis Neves, que prende pelo lado esquerdo ainda no campo de defesa, ergue a cabeça pra fazer o passe, solta ali pertinho, empurrando pra Evandro, Evandro faz o domínio, se quiser tem Oremira ali pelo lado direito, pede, recebe, domina perto do ciclo central, marcação do 25 pra cima dele, ele pisa na bola, se livra do 25 pela meia direita, vem pra tabelar, adianta a jogada no comando, era para participação do jogador Fumagalli, chega primeiro corrigindo o Vitor na zaga do Barbarense, virando o jogo aqui na direita para Raoni, Raoni fez o domínio, dá um tapinha nela aqui pela meiga, recolheu, faz a finta de um lado pro outro, o jogador Cássio, Cássio devolve a jogada pela direita com Raoni, Raoni devolvendo de longe até o goleiro Jefferson, que sai, dá um bico na bola com a perna esquerda, mete a bola lá pro campo de ataque de cabeça, corrige, corrige Aurelio ligando um pouco mais à frente, Léo corrige para a equipe do Barbarense, retoma a posse de bola, trabalhando a jogar aqui atrás com Everton, o zagueiro toca, jogado um pouco mais à frente para Léo, Léo vira o jogo lá pela esquerda para Lucas Gabriel, que vem partindo na velocidade, vem aos trancos e barrancos, chega lá atrás Lennon para fazer o corte para a equipe do Guarani, liga um pouco mais à frente, trabalhou a jogada por lá com o Ederson, vem na velocidade, soltou para Fumagalli de primeira, tenta na ponta direita no câmbio de ataque, ainda o Ederson briga, a bola é tocada por jogador da equipe do Barbarense, bola pela linha de lado e arremesso, aponta um árbitro, é lado direito no câmbio de ataque, é Lennon quem vem para a bola, ele vem para o arremesso, se quiser tem o Orimira aqui atrás, ninguém mostra a cara, chega agora lá pelo lado direito, dominou Samúdio, pisa na bola ainda ele, Brian Samúdio, autor do único gol do jogo, até aqui o Bugrão tá ganhando o jogo, ele tenta a finta perto do palto, escanteio, dois jogadores na marcação, ele tenta o cruzamento, a bola se perde pela linha de fundo, escanteio, último a tocar na bola foi o Lucas Gabriel, Orioli pela ponta esquerda, mais um que tem o time do Guarani, aliás pela direita, Fumagalli se aproxima pra bola, vai pra cobrança, uma boa oportunidade que tem o Bugre, desse mar. Neymar. É da direita para a esquerda, vai pintar o levantamento da boca do gol. Ajeitou a bola com todo o carinho do mundo a equipe do Bugre. Atenção, a zagueirada vem toda pro interior da grande área para tentar o cabeceio. Fumagalli capricha, capricha aí. Zagueirada do Guarani na área. É da direita para a esquerda, levantamento da boca do gol. Bola desviada, Samúdio para fora. Samúdio subiu mais que todo mundo, Orioli. Subiu mais que todo mundo no centro da grande área. Depois de um bom cruzamento do Fumagalli pela ponta direita, o paraguaio de 20 anos, camisa 18 do Bugre, tentou empurrar essa bola de cabeça para o fundo das redes. Só que ela passou triscando a trave do goleiro Jefferson e é tiro de meta. E atenção, torcedor, a seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo. 12 minutos jogados, estamos no segundo tempo no placar do Campeonato Paulista na Série 2. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, gol do Brian Samúdio, Barbarense 0, Júlio Nascimento. E daqui a pouco, 9:30, a bola vai rolar pelo Campeonato Gaúcho. Brasil de Pelotas recebe Ipiranga. Obrigado, galera bugrina, no meio da galera do Bugre, só da Central. Olha aqui, se retomando com Flávio Menezes, ali pela meio direita no campo de ataque, chega o zagueiro corrigindo, devolvendo, trabalhando a jogada, Flávio, devolve aqui atrás, Maílson, mete a bola, o Everton lá pro campo de ataque, ela sobra no peito, coloca no terreno, vem descendo o Denis Neves já no campo de ataque, perna esquerda, despachou em velocidade na ponta direita, Fumagalli dominou, colocou no terreno, virou pro gol, a bola explode no zagueiro, o rebote da equipe do Barbarense que tenta partir o contra-golpe com Vitor, lançou 25, deixou a bola passar sob sua chuteira. 25. O Decimar. Que horror. Fala, Pedro. Tá calçando a chuteira do pé esquerdo no pé direito, né? Vem descendo a equipe do Guarani com o Marcinho pelo lado esquerdo no campo de ataque. Denis Neves passou nas costas. A bola foi nas costas dele. Linha lateral. Pedro Orioli falou. Beto Quitália comenta agora aos 13 minutos. Vem aí, Rogério. Beto. Primeiro vamos saber quem sai, não? Vamos ver se... Não, não vai dar para saber. E aí, Beto? E agora, Beto? Bom, agora a equipe do União veio com uma proposta diferente. No primeiro tempo saiu um pouco mais pro jogo. Agora sim joga o time fechado. Tanto que o Guarani está necessitando, por exemplo, de alguns lançamentos, às vezes, nessa bola longa, principalmente com o Denis Neves, que tem essa qualidade. Sai pouco o time do União, isso dificulta um pouquinho. O Guarani precisa ter um pouquinho mais de velocidade, um pouco mais de tranquilidade. Não sei se ele vai tirar, né? Acho que deveria tirar um dos volantes, porque agora o time do União tá totalmente fechado. Eu não sei se vai sair pro jogo nesse segundo tempo. Acho que não tem mais força. Então acho que esse é o momento de abrir um pouco mais o time. Quem é que tem que sair para você, Beto? Aí ele pode escolher ou o Evandro ou o Auremê. Não vejo... O Ederson. Vai sair o Ederson, Beto. Não teria tirado. Melhor jogador do time, hein? Não teria tirado no primeiro tempo. Lógico, no segundo não apareceu tão bem, mas era um jogador que estava fazendo uma função muito interessante, tanto na frente, como vindo também para auxiliar na marcação pelo lado direito do campo. Era um jogador que fazia essa dupla função e fazia muito bem. Pode ter se cansado, não sei. Confirmando a alteração do Guarani, Orioli. Mando desse Marleite, entrada do Rogério, camisa 21, no lugar do Ederson, 19. Rogério Laichweiss, 21, no lugar do Ederson, 19. Rogério Laichweiss em campo no lugar do Ederson. Pode ter se cansado, sim, porque não, como disse o Beto, ele correu uma barbaridade jogando lá, fazendo proteção aqui atrás, né, Beto? Sim, e agora ele vai colocar o Samúdio, né? Nitidamente já dá pra gente ver. Coloca o Samúdio e coloca o Rogério, que é um jogador um pouco mais de referência, pra ficar um pouco mais entre os backs, porque essa bola tá passando toda hora lá. Não que a entrada do Rogério não seja boa, né? Nada disso. É que eu teria mexido diferente, só isso. Beto Quinaga, opinião firme e segura da Central. 1 pra equipe do Guarani, 0 pra equipe do Barbarense. Posse de bola com a equipe do Barbarense, veio buscar a bola, Vitor aqui no pivô da sua intermediária, perto esquerda, trabalha ali pertinho, empurrando para Léo, ergue a cabeça, posse de bola com Cássio, Cássio perto à direita, trabalha um pouco mais à frente para Renato, Renato um pouco mais apagado no segundo tempo, soltou para Vitor, Vitor empurra a jogada para Lucas Gabriel, pelo lado esquerdo para Vitor, para Lucas Gabriel, vão tabelando a bola pelo lado esquerdo, chega Samúdio, mete a bola pela linha de lado, arremesso é para a equipe do Barbarense, pelo lado esquerdo, mexendo por atacado, portanto, Ney da Mata, Orioli. Exato, Decimar, vem aí o camisa 22, o Bruno Nazário, o jogador que estava no Cruzeiro, vem tendo mais uma oportunidade com o técnico Ney da Mata. Sei não se ele acertou nessa alteração do Guarani, hein? Será? tirar o Ederson. Já já o Beto nos fala taticamente como é que ficou o time. Posse de bola aqui atrás com Jefferson. Ele põe a bola lá pro câmera-ataque, chega corrigindo, tirando o zagueiro Genilson. Põe a bola pra Fumagalli, mata no peito, ligou a jogada pra Samúdio. Pela direita partiu, lançou na direita pra ele mesmo no drible da vaca. Perna direita, cruzou na boca do gol. Corta o zagueiro! A bola pela linha de lado, o Rogério Leichwein já esperava lá na área. Arremesso, é favorável a equipe do Guarani, tem pressa a equipe do Mugre. Lennon lançou a jogada para Samúdio, voltou com Lennon, passe errado, a bola volta com Renato faz a finta, é bom jogador, ele se livrou de dois, mas não passou pelo Evandro dominou pela meia direita para a equipe do Guarani, soltou Samúdio, perna direita, cruzou na boca do gol, rasga o zagueiro Maílson, põe a bola pela linha de fundo. E no momento em que ele caiu, me parece que caiu na chuteira do Fumagalli, Uriori. E foi muito bem, chegou na hora certa, foi pontual o Maílson, camisa 4 do time do União Barbarense, num cruzamento que vinha da ponta direita. A bola saiu para a linha de fundo, é escanteio pela direita, Fumagalli na bola, Decimar. Da direita para a esquerda, vai pintar o levantamento. Fumagalli autorizado pela arbitragem, capricha. Fumagalli da direita para a esquerda, 17 minutos jogados, 1-0 Guarani. Fumagalli, perna direita, levantou no segundo pau, Genilson. Tentou de cabeça, tentou também o Rogério. A bola pela linha de fundo, último a tentar foi o jogador da equipe do Guarani aqui atrás. A bola pela linha de fundo, tiro de meta, Orioli. E quem vai sair é o Fumagalli, desse mar. Sai o camisa 10. Sentiu um climão agora. Sai aplaudido. Rapaz, esse Ney da Mata. É. Quem é que tá entrando? O Bruno Nazário, 22, no lugar, repito, do Fumagalli. Sai o capitão, sai o dono do time. Vamos ver se ele cumprimenta ou não o treinador do time do Bugre. Vamos ver. A televisão mostrou a cara do Fumagalli. Não cumprimentou, Decimar. Infeliz. Não cumprimentou o técnico Ney da Mata, o Fumagalli. Bastante insatisfeito. Mudou também o time do União Santa Bárbara. Sai. Saindo o camisa 9, o 25, para entrada do Kelvin, 14. Kelvin. Exato, 14. Kelvin, 14, no lugar de 25, número 9. Beto Quinalha. Olha o Ney da Mata. Gosta do risco, hein, Beto? Também acho. Mas enfim, ó o Guarani. Guarani descendo com o Rogério Leichwein. Ali pelo lado direito do campo de ataque, ele prende e volta a jogar aqui pela direita para Lennon. Pouco depois da linha, aquele meio campo, ele erga a cabeça, vai meter a bola para fora. Porque tem alguém ali sentindo. Tinha alguém caído, era o Renato. Já levantou lá. O Renato já tá bem, ela já tá de pé, já tá tudo legal. Antes do comentário do Beto, a informação do Pedro Orioli. Uma informação, mais uma aí, mais um fato bastante curioso do time do Barbarense. Não é Kelvin, é Kelvil. Kelvil. Você tá de brincadeira comigo. É verdade, Decimar. Kelvil. Exatamente. Foi assim que o papai e a mamãe do Kelvin deram esse nome pra ele. Eu vou soltar uma expressão aqui dos anos 80. Putz grila. Lembra dessa expressão, Beto? Anos 80, é isso, Beto? É, peraí. Final dos anos 80, ali, putz grila. Vem descendo a equipe do Guarani, bola lançada na ponta esquerda, no campo de ataque. Recolheu, perna esquerda, cruzamento do Denis Neves, era pro Rogério. Corta o zagueiro da equipe do Barbarense. Beto, essas alterações aí e o Diego Jussani assume a braçadeira de capitão. Eu não via, sincero e honestamente, o Fumagalli tão desgastado assim. Ele estava participando bem do jogo. Daqui a pouco aparece uma bola parada, mas enfim, é o risco que ele corre, né, nessas alterações. E vamos esperar para ver qual será a reação, né? Com 1-0 só, ele fazer essas alterações. Olha os caras. Lançamento para Kelvin. Sai o goleiro para fazer a defesa. Luiz Henrique. E agora a equipe do Barbarense. Perdendo o jogo por 1-0. Decimar. Pode vir com tudo para cima do Guarani. Guarani perdeu seus dois principais jogadores. O técnico tirou o Ederson. O Ederson que fez a jogada do gol do Guarani. E tirou também o Fumagalli, hein? Tirou o capitão, tirou o dono do time. O Ederson no primeiro tempo mandou no jogo. Pois não, Orioli? E lembrando que a informação que a gente trazia durante a Central Esportiva, durante toda a semana, é de que a relação do Fumagalli com o Ney da Mata não era muito boa. O Ney agora negou, tá pra lá de provado. O Ney negou, mas a face do Fumagalli que a televisão pegou, conforme indicou o Júlio Nascimento, né, Júlio? A face dele não esconde nada. Exatamente, o Fumagalli visivelmente abatido e irritado com a substituição. Olha olha só os caras, olha só a equipe do Barbarense aqui pela direita com Raoni, a bola cruza toda a extensão da grande área e se perde da do outro lado em arremesso manual pela direita no campo de retaguarda. E atenção, torcedor, a seleção do Cátia marca o tempo e o placar do jogo. Ritter Carlos já apontou 20, agora 21, jogado o segundo tempo, placar no brinco. Guarani 1, Bragan Samudio fez no primeiro tempo, 0 para o Barbarense, Júlio Nascimento. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, Brasil de Pelotas enfrentando Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. E hoje a Justiça Carioca determinou, a partir de hoje, clássicos cariocas com apenas uma torcida. Obrigado, galera bugrina, no meio da galera do Guarani, só da Central. Posse de bola com a equipe do Barbarense, vem descendo com o Lucas. Lucas Gabriel prendeu ali pelo lado esquerdo, no que ele empurra a jogada para Vitor, devolve a jogada na quarta zaga com Everton. Everton, goleiro Jefferson. É Jefferson mesmo. Ele vira a jogada aqui na direita com Raoni. Raoni fez o domínio, chapelou o jogador da equipe do Guarani, meteu no peito Flávio. Flávio Menezes devolve a jogada, vem descendo Raoni. Pisa na bola, faz o break, volta, volta, empurra a jogada com a participação de Flávio Menezes. Ele domina aqui pela direita no campo de ataque, encara o marcador. Trabalha a jogada aqui pela meia direita. Briga, briga pela jogada, o Cássio devolve, devolve, empurrando para Vitor. Vitor lançou no comando, corta a zaga do Guarani com o Diego Jussani. A bola volta na intermediária, trabalha a jogada por ali, a participação do jogador Everton. Everton ligou na meia esquerda, campo de ataque, vem descendo o Cássio, ele é perigoso. Tocou no comando, pintou gol de empate. Defendeu Luiz Henrique. Renato, na velocidade, bateu Luiz Henrique, salvou o Guarani de tomar o gol de empate. E vem Guarani no contra-golpe, a bola aqui pelo lado esquerdo, dominou o Rogério, tenta evitar a saída pela linha de lado, voltou-lhe a bola com enorme facilidade o jogador da equipe do Barbarense, Raoni. Raoni tocou a jogada aqui pela direita para a participação de Kelvio. Kelvio fez o domínio para a equipe do Barbarense, solta a jogada de perto em cima da linha do campo para Léo. Léo soltando para Flávio Menezes. A sua informação, Orioli. E a gente até respeita o time do União Barbarense, Decimar, mas infelizmente não há muita seriedade. Onde nós trouxemos a informação que era Kelvio, na verdade é Kelvis. Kelvis. Putz, não há uma grila. Assessoria de imprensa, não há um departamento de marketing, então é Kelvis, não Kelvio. E o goleiro, portanto, é o Jefferson. Infelizmente, sim. Agora vai. O goleiro é Jefferson. Jefferson. O atacante não é Kelvin, é nem Kelvio. É Kelvis. Kelvis. Beto Quinalha e as alterações, já dá pra falar delas, Beto? Bom, já dá pra falar que o Guarani não tem a mesma força, não tem a mesma o mesmo domínio que tinha, dando alguma oportunidade, inclusive se não fosse agora o Luiz Henrique, o Guarani teria tomado um empate. E dá pra gente perceber daqui, impaciente o Fumagalli, não foi pro vestiário. Tá vendo lá? Levantou de novo, ó. Tá vendo, né? Desceu atrás do... Ele colocou um colete amarelo. Colocou um colete ali. Amarelo, né? E tanto ele, né? Quanto o Ederson também tá lá ainda. Mas a verdade é o seguinte, não adiantou muita coisa por enquanto, né? Bem, vamos ver agora. Guarani no contragolpe, quem sabe agora Auremir, Auremir partiu, já tá no campo de ataque, esperou alguém passar na ultrapassagem, vem Auremir, solta a jogada ali pela ponta direita com Braga Samudio, perna direita, levanta na boca, gol de cabeça, afasta Genilson, voltou o chute pro gol, defendeu Jefferson! Pancada do Nazário, rapaz, que pancada do Bruno! Orioli. Que pancada desse Marlete, recebeu na entrada da grande área e bateu forte, buscando acertar o ângulo direito do goleiro. Olha o Flávio Menezes, levantou na boca do gol, a bola passa na cara do gol! Fechava o Renato, ela foi pela linha de fundo. E a galera aqui em cima tá vaiando. Diga, Orioli. Já tem aquele zum, zum, zum de que o Dei na Mata não permanecerá no Guarani. Aliás, a Rádio Central, apenas lembrando que na Central Esportiva de ontem a gente questionava, inclusive com você, com o Júlio Nascimento, com o Beto Quinari, mas o Elias Aretes disse o seguinte: mesmo ganhando, pode ser que o Ney da Mata não fique. A galera, ó, você percebe, você tá ouvindo aí ao fundo, não é? A galera totalmente impaciente. Eu vou até pedir licença ao Joãozinho para ouvir um pouquinho mais. Você ouve? ouve os gritos aí, a torcida totalmente impaciente. Vamos trabalhar aqui com a participação do jogador Bruno Nazário para a equipe do Guarani. Passamos dos 26 minutos, está 1-0 para o Guarani. Ligou a jogada, Rogério, na ultrapassagem, invadiu, vai tentar bater, cortou o zagueiro, briga pela posse de bola, Marcinho, ele perde o Marcinho. Beto, muito se pede do Marcinho, Beto Quinalha, mas me parece que ele não tem mais a oferecer do que isso que a gente está vendo. Não, mas a gente já conhece o Marcinho, não é de agora, né? Da outra vez que passou por aqui. Tem as suas limitações. Tem jogo que vai bem, tem jogo que entra e entra bem, mas hoje, nesse segundo tempo até melhorou um pouquinho. Primeiro tempo apagadinho, nesse segundo tempo melhorou. Mas aquém ainda do necessário. Bom, Beto Quinalha, analisando na central, 26 minutos agora. 1 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Barbarense. E o Guarani dando duro para tentar roubar a bola com o Rogério. A bola se perde pela linha de fundo. Hernani vem aí, certamente no lugar do Denis, possivelmente, né, Pedro? Ah, acredito que sim, Decimar, mas não. O Ney da Mata mexe novamente. Faz Marcinho. Uma outra invenção, sai, portanto, Marcinho, camisa 20, para a entrada do Hernani, 16, a última no time do Bugre. Lembrando que já entraram o Rogério e também o Bruno Nazário. Agora, portanto, o Marcinho deixa o gramado para a entrada do Hernani, 16. Beto Quinalha, 27 minutos, Beto. Ou seja, mais 20 minutos de jogo, tá? Ele tira o Marcinho para colocar o Hernani. Ele não vai poder mexer mais. Antes de você falar, o Júlio me chama do estúdio. Pois não, Júlio? É isso, Decimar. A televisão, ela está focando no Fumagalli. Ele cada vez mais irritado, mostrando sinais de incômodo. Levando as mãos ao rosto, coçando a cabeça. Sinais de nervosismo. O Fumagalli não está muito contente. Beto Quinalha, e essa última alteração, e agora como é que ele vai fazer para mexer no time se precisar, Beto? Não, agora não tem mais jeito, né? É só na boa vontade dos jogadores. Mas acho que o Fumagalli está incomodado com o time também, pelo menos é o que a gente percebe daqui. Às vezes o time erra e... Vem descendo a equipe do Guarani, tentou de longe o Hernani, a defesa do goleiro. Pois dá não, Beto? Dá para perceber isso, é lógico, ele está incomodado por sair do time. Ele não está acostumado com isso, né? Ser tirado do time dessa maneira. E também está incomodado com o time também, pelo menos é o que a gente percebe daqui, quando ele levanta, cobrando da equipe também, mas pode ter certeza absoluta, o vestiário vai ser complicado. 28 minutos jogados, estamos no segundo tempo, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Barbarense. Gol do Guarani marcado por Brian Samud aos 3 minutos da primeira etapa. E olha que o técnico já mexeu as 3 vezes, hein? Já colocou o Bruno Nazário no lugar de Fumagalli, já colocou o Rogério Laisvaz no lugar do Ederson, e já colocou o Hernani no lugar de Marcinho. Vamos, Guarani, vamos para o segundo gol, para acalmar a torcida, para acalmar o seu capitão, para acalmar o jogador Luiz Fernando Fumagalli, para acalmar o seu treinador, o Ney da Mata, que tá mais perdido que cego em tiroteio. Vamos lá, Denis Neves, capricha Guarani, vamos lá, Bugrão, vamos lá, Evandro domina aqui no círculo central, ele vira o jogo pela direita, trabalhando com a equipe do Guarani, com Genilson chama Lennon fez o domínio, devolve a jogada de novo, trabalhando com Genilson, tudo isso aqui da intermediária, ele volta a jogada na quarta zaga com o capitão Diego Jussani, que ficou com a braçadeira, liga a jogada aqui pelo lado esquerdo com Denis Neves fez o domínio, perna esquerda, despachou o lançamento pro câmera, ataque no peito do zagueiro Realni, a torcida fica pedindo toque de mão, o juiz olha pro bandeira, banda seguir, posse de bola com a participação de Léo dominou pra equipe do Barbarense, pelo direito no campo de defesa, devolve com Realni de novo pra Léo, aqui pela direita, tenta tabelar um pouco mais à frente pra Kelvis volta, a jogada volta mal, recuperação da equipe do Guarani com Hernani trabalha pelo lado esquerdo, que é o lado que ele gosta, cruzamento na boca do gol, dominou, virou a jogada lá pela direita, Brian Samud, vem o chute pro gol, defendeu o goleiro, sobrou o chute pro gol, defendeu o goleiro, veio o chute pro gol, gol, Rogério, gol! Torcida cantar Bugrão EO, Bugrão EO, Bugrão EO. Pra cima deles, Bugrão, pra cima deles, Guarani. 2 para o Guarani, 0 para o Barbarense. Oh, Jefferson. Pega a bola, joga a bola, volta a bola pra gol. Olha lá no placar do Brinco de Ouro da Princesa. Eram decorridos 30 minutos do segundo tempo do jogo. Rogério, Guarani 2, Barbarense 0. Orioli. E foram três tentativas, a primeira delas na ponta direita com o Lennon. Ele bateu cruzado, buscando acertar o canto direito do goleiro Jefferson. Ele fez uma linda defesa, a bola foi parar nos pés do Bruno Nazário, que de primeira bateu forte na sobra. Depois de mais uma linda defesa do goleiro do União Agrícola Barbarense, Rogério Laisvaz, contratado para ser o homem gol do Bugre na Série A2 do Campeonato Paulista, aproveitou a oportunidade e mandou a bola pro fundo das redes, garantindo a vitória do Guarani aqui no estádio Brinco de Ouro. 2-0, e é o primeiro dele na Série A2 e o primeiro dele pelo Bugre. Tá na frente o Guarani, que amplia o placar, e sem Fumagalli jogando, desse mar. Beto Quinalha, Beto Quinalha, queimamos a língua, Beto Quinalha, o Guarani faz 2-0. Não vejo por que queimamos a língua, não tem nada disso. O Rogério entrou e entrou pra fazer isso, e o Guarani pressionou, mas teve que chutar duas, três vezes, o goleiro defendendo pra lá e pra cá, enfim, mas fez o gol. O importante é isso, a alteração foi feita por isso. Não havia surtido efeito ainda a alteração que fez o Ney da Mata, e apareceu o Rogério lá como centroavante. Eu dizia, era lá, é boa a entrada do Rogério, não é ruim não, muito pelo contrário, pela maneira como estava jogando o União, tinha que ter um homem lá afundado, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez a opção por tirar o Ederson e puxar o Samúdio pelo lado do campo, e fez a opção de tirar o Fumagalli para a entrada do menino do Nazário. Aí o Guarani fez o gol. Vem descendo ali pela direita, Raoni invadiu a área, perna direita, cruzou na boca do gol, a bola passa na cara do gol e vai lá do outro lado. A informação da alteração no Barbarense. Mais uma no time do União Barbarense. Entrada do Rafael, 15, no lugar do Cássio, 10. Rafael, 15, no lugar de Cássio, 10. É Rafael mesmo? Isso. Com PH? Tinha que ter alguma coisa, né? Com PH tinha que ter alguma coisa diferente, né? Daqui a pouco é Rafael. É verdade. E o Raoni é aquele mesmo. E vem Guarani pro terceiro. Samúdio invadiu a área. Prepara pra fazer o cruzamento. Dá um tapa nela. Soltou na direita pra Lennon. Levou perna direita. Cruzou no zagueiro que tira lá de trás. Pergunta aqui um ouvinte. Ô Beto, o Raoni é aquele? É aquele. Filho do Índio? Isso, é ele mesmo. Ô louco. Que jogou aqui? Jogou aqui no Guarani. É. Garoto ainda. Teve uma passagem por aqui, passou no Paulista, em Jundiaí. Bragantino. Também. Bragantino. E agora por aqui. O pai dele jogou muita bola. O pai dele era bom jogador. O pai dele era bom. Posse de bola aqui pela direita com a equipe do Barbarense. 34 minutos, segundo tempo. 2-0 Guarani. Raoni com ela pela direita no campo de retaguarda. Dá um tapa um pouco mais à frente para a participação do Flávio Menezes. Ele tenta, perde a posse de bola. Domina o Hernani. Hernani dá um tapa. Pintou mais um. Rogério vai fazer pra fora. Rede pelo lado de fora, Orioli. Na rede pelo lado de fora, desse mar, uma jogada do Hernani. Na ponta esquerda, ele fez um lindo passe pro Rogério, que acelerou a passada e ficou cara a cara com o goleiro Jefferson. Bateu forte a bola, acabou passando muito perto da trave, mas é apenas tiro de meta e o Guarani vai vencendo por 2-0. E atenção, torcedor, a seleção do rádio marcou o tempo e o placar do jogo. 35, você vai ouvir o sinal. Estamos no segundo tempo do jogo, no placar do campeonato da Série A2. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Samúdio e Rogério Laisvaz. Guarani 2, Barbarense 0, Júlio Nascimento. Terminou no campeonato italiano, Juventus 4-1 para cima do Palermo. No campeonato francês, o Mônaco recuperou a liderança após empatar com o Bastia. E o Vasco anunciou Luiz Fabiano para a temporada 2017. Obrigado, galera, pela massacrante audiência no meio da galera bugrina, só da Central. Rádio Central. Rafael aqui pelo lado direito do campo de ataque. Devolve a jogada com Flávio Menezes. Olha para um lado, toca para o outro. Bola devolvida para Rafael. Rafael trabalha com a perna esquerda. Empurra a jogada pertinho dele para Vitor. Faz a finta, Vitor. Perdeu para o volante Auremir. Partiu em velocidade. Contra-ataque do Guarani. Lá pela direita, Samudio no carrinho. O zagueiro põe a bola pela linha de lado. Tem pressa aqui pelo Guarani. Tá 2-0. Tenta ainda o contra-ataque. Leno ligou a jogada para Samudio. Samudio passou. Leno passou, pediu, recebeu, dominou. Se livrou. Tá na área o Rogério. Cruzamento feito na boca do gol. Pintou mais um. Em cima do zagueiro, que foi a nocaute. Dominou Hernani pro Guarani. Cruzou na boca do gol. Afasta. Tira lá de trás o zagueiro Maílson. Ele tinha ido a knockdown. Agora é que ele vai a nocaute, viu, Orioli? E foi guerreiro desse maior. Maílson foi muito guerreiro porque o chute do Bruno Nazário foi muito bom. Vem se destacando esse jogador na partida. Bateu muito forte a bola. Explodiu na barriga, no abdômen do jogador do time do União Barbarense. Momento que saiu público e renda. Público de 2.026 pessoas para uma renda de 18.750. 2.026 para uma renda de 18.750. Beto, Guarani tomando prejuízo, Beto. 25 mil de déficit. 25 mil reais de preju no jogo de hoje. Ah, mas jogo sexta-feira, né? Vou te contar, né? Sexta-feira, 7 horas da noite também, né? Mas depois... Ninguém merece, hein? E com TV, né? É, mais isso, hoje, né? Hoje é TV paga, ô Júlio? TV fechada, 39. Não, não é pay-per-view. Não, aberto pra Campinas. Tá. E ainda aberto pra Campinas, Beto, no 39 pra todo mundo ver o jogo. O cara prefere ou tá em casa ou tá de repente com os amigos, né? Tomando uma gelada. Aí nem beber não pode, né? Nem tomar uma não pode. Vai fazer o quê? Fica em casa. Às vezes eu pergunto, o torcedor que vem pro estádio, Beto, merece um prêmio. O cara é realmente torcedor do time. O cara que vai pra um estádio de futebol hoje, ele é realmente torcedor do time. Você não pode criticar o Bugrino ou o Ponte Pretano, os dois de Campinas, aquele que vai pro estádio hoje. Porque que atração ele tem, Beto? Me conta. Mas tá raliando, hein? É só o amor ao time. É só o amor ao time que leva realmente o torcedor pro estádio hoje. Só amor ao... Ó, os caras que estão aqui hoje são verdadeiramente bugrinos. Quem tá agora sentado na arquibancada é verdadeiramente bugrino, o cara que tá aqui hoje. Parabéns, viu? Mudou 2 para o Guarani, 0 para o Barbarense. Última alteração do jogo. Saiu Vitor 5 para a entrada do Eduardo Heré 13. Eduardo Heré 13 no lugar de Vitor 5. Última alteração, portanto. O nome dele é esse mesmo? Posso garantir? Não, esse é porque jogou aqui no Guarani. É aquele? É, Eduardo Heré? Jogou aqui no Guarani também. Então isso não tem nome complicado, não. Posse de bola aqui no campo de retaguarda. Vira o jogo aqui pelo Guarani, pelo lado esquerdo, domina Evandro. Vamos pro terceiro gol, Guarani. Você vê como é que é o gol, né? Você vê como é que é o resultado. Lembra, Beto, que o torcedor tava vaiando e tal? Agora o torcedor tá aplaudindo. Olha o Guarani, partiu pelo lado esquerdo no campo de ataque. A tentativa do Bruno Nazário, chegou o zagueiro para fazer o corte. Interceptou, ligou para Rafael no ciclo central. Partiu em velocidade, liga um pouco mais à frente no comando. Parte Flávio pedindo bola. Bola volta com a equipe do Guarani, que retoma com o Hernani. Hernani trabalha pertinho dele aqui no círculo central. A equipe do Guarani tenta partir lá pro campo de ataque. Bola volta jogada com o Olimir. Prendeu, solta a jogada pertinho dele para Evandro. Evandro empurra a jogada para Denis Neves. Denis Neves prendeu pelo lado esquerdo. Trabalha a jogada um pouco mais à frente para Bruno Nazário. Esse para Denis Neves, que devolve a jogada na quarta zaga. Diego Jussani fez o domínio. 39 minutos, 39. Estamos no segundo tempo. 2-0 Guarani. Gols de Brian Samudio e de Rogério. Posse de bola pela meia direita. Vem trabalhando por lá o jogador Rogério. Passe errado. Recuperação de Léo para a equipe do Barbarense. Esse devolve na quarta zaga para Everton. Everton fez o domínio. Trabalha a jogada um pouco mais à frente para Eduardo Heré. Eduardo Heré volta a jogada de novo com Everton. Empurra lá para Lucas Gabriel. Lucas Gabriel quase deu roubão, quase deu latrão com o Bruno Nazário para cima dele. Fala, Beto. Você fala de torcida, né? E o que dizer daqueles 35, 40 torcedores da equipe do União? União vai pro seu sexto jogo, não ganhou nenhum ponto até agora. O time só fez 2 gols, tá perdendo de 2-0. Quantos minutos tá aí, Decimar? Estamos com 40 e os caras estão pulando. Os caras estão pulando e gritando lá o nome do time. Esse é... Que dizer disso, olha lá. Esse é torcedor demais. Fala, Júlio. Muita gente participando nas redes sociais da Rádio Central, no WhatsApp, 971-483-497, como a Márcia e também o Romualdo. 40 reais pra ver o Guarani na Série A2 jogando nada? prefiro ficar na televisão e ouvindo a central. E os caras que estão aqui, esses são mais muito bugrinos. Aqueles caras que estão lá torcendo pro Barbarense, esses são mais, pelo amor de Deus, isso é que é torcedor de futebol. Lennon dominou perto do pau do escanteio, cerca o saqueiro cutucando a bola pela linha de lado. É a cabeça, aponta o árbitro para a equipe do Guarani lá pelo setor direito, tá ganhando 2-0. Vamos falar a verdade, tá fazendo nada mais do que a obrigação o Guarani ganhar da equipe do Barbarense. Posse de bola aqui pelo lado direito. Não, obrigação, não gosto dessa palavra. Responsabilidade. A equipe do Guarani está cumprindo com a responsabilidade. Diego Jussano ligou a jogada ali pela meia direita. Samúdio tocou em profundidade. O zagueirão Everton espanou, tacou lá a linha de fundo. Arioli. Linha de fundo, escanteio pela direita. Bruno Nazário na bola. Bruno Nazário da direita para a esquerda. 41 minutos, 2 para a equipe do Guarani, 0 para o Barbarense. 41 minutos. Gols marcados por Brian Samudi, por Rogério. Brian fez aos 30 do primeiro tempo. Rogério fez aos 30 do segundo tempo. Capricha, Guarani. Vamos lá, Guarani. Para cima deles, Guarani. Levantamento na primeira trave. Era problema. Chega o zagueiro corrigindo. Everton tira lá de trás. Rebote vai sobrar com a equipe do Barbarense, que parte no contra-golpe com Rafael ali pela meia esquerda. Ele vem carregando a bola. O Guarani chega para roubar com falta. Diego Jussani comete a falta, aponta o Marcos em cima da linha, equilíbrio campo, e pinta o cartão amarelo, Orioli. Pinta o cartão amarelo desse Marlete e pro Bruno Nazário, jogador que acabou cometendo uma falta, o camisa 22 do Bugre, primeiro amarelo dele. Só tem esse amarelo no jogo? Não, tem pro Raoni também, dois cartões. Exatamente, amarelos. Exatamente, dois cartões jogo. Amarelos. Posse de bola aqui com o Denis Neves pelo lado esquerdo no campo de retaguarda. Vamos, Guarani, vamos pro terceiro gol. Ele dominou pelo lado esquerdo, já tá no campo de ataque, vem descendo perto esquerda, dá um tapa nela, soltou no ciclo central, recolhe por lá o jogador Bruno Nazário, devolve, empurra a jogada para Auremiro. Auremiro prendeu pela meia direita, volta a jogada aqui pelo lado esquerdo para Evandro. Evandro faz o domínio, dá um tapinha para Denis Neves. Denis Neves empurra no comando. 42, quase 43 minutos, tá 2-0. Posse de bola com Auremiro, liga pela direita com Leno, já tá no campo de ataque, espera um pouquinho, tá 2-0. Guarani ganha o jogo. Ele volta aqui na quarta zaga, empurrando para Diego Jussani, que solta a jogada aqui pelo lado esquerdo para Evandro. Evandro tentou para Hernani para Evandro, deixa a bola passar pertinho dele, soltou para Denis Neves. Denis Neves com a perna esquerda vai tentar o cruzamento, ele dá o tapinha no comando para Hernani, perna esquerda cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro da equipe do Barbarense, tira lá de trás. Rebote de Eduardo Eri. Eduardo Eri solta a jogada um pouco mais à frente no comando para Rafael. Rafael volta a jogada aqui atrás com Léo. Léo carrega, dominou, ergue a cabeça, perna esquerda dá um tapa lá no comando. Diego Jussani chega para corrigir. E atenção, torcedor, a seleção do rádio marca o tempo e o placar do jogo. 43 minutos jogados, estamos no segundo tempo no placar do Campeonato Paulista da Série 2. No brinco de ouro da princesa, Guarani 2, Brian Samud, Rogério, Barbarense 0, Júlio Nascimento. Mercado na bola, Renato Cajá fica no Bahia, Luiz Fabiano vai pro Vasco. Obrigado, galera bugrina, pela audiência, galera bugrina ligada na Rádio Central. 2-0 Guarani, cumprindo a sua responsabilidade, ganhando no Barbarense. Júlio, próximo jogo do Guarani vai ser do sábado, não é? Isso, sábado de carnaval contra o Juventus, na Moca. Às 16h, lá no estádio, né? Naquele charmoso estádio Conde Rodolfo Crespi. Eu pergunto pra você, qual é a posição da equipe do Juventus no campeonato nesse momento? Pois não, Decimar, por favor. O Juventus joga amanhã contra o Sertãozinho. Neste momento é o 18º, colocado com 4 pontos em 5 jogos, abaixo do Juventus, Capivariano e União Barbarense. Próximo jogo, portanto, amanhã. É fraco o time, em Sertãozinho. Exatamente, ou, fora, ou em Sertãozinho, no Frederico Dalmaso. Posso de bola com Rafael para a equipe do Barbarense, corta, intercepta Gerilson. Tá aí Beto Quinari, oportunidade do Guarani ir ao sexto jogo e tem uma semana para trabalhar esse jogo. Oportunidade. Ir à segunda vitória consecutiva. A segunda vitória consecutiva. Sem dúvida, tem todas as possibilidades. É sempre muito complicado jogar na Javari, mas o Guarani tem. O gol catou, largou o goleiro, falta nele. Você estava dizendo que é complicado ir. Você estava dizendo que é complicado ir à Javari. Mas o Guarani tem mais time. O Guarani tem mais time, tem que ir lá na Javari. Se é um time que quer realmente alcançar uma das vagas, que quer subir, tem que ir à Javari pensando em ganhar o jogo. O Guarani tem outra. Que ir à Javari, tem que ganhar o jogo. E esse aqui já tá ganho, Beto. 45, tempo tá ganho. Esgotado 2-0. Tá ganho. O Neon Barbarense não tem mais força para chegar à frente. e as alterações feitas pelo técnico do Guarani. Depois você fala, Hernani invadiu para fazer o terceiro na trave. Jefferson desviou e a bola no travessão, Orioli. No travessão, Decimar, ele passou em velocidade pela ponta esquerda e bateu forte. A bola explodiu no travessão e goleiro Jefferson ficou vibrando, comemorando por não tomar o terceiro gol. Mesmo com a derrota, os jogadores do União estão conformados. Por muito pouco, o Bugre não faz seu terceiro gol na partida. Beto acertou, portanto, o Ney da Mata nas alterações. Olha, o time fez mais um gol, mas eu não vi tanta mudança assim de comportamento da equipe. O Bruno teve oportunidade, mas acabou chutando em cima dos beques. O Hernani até que entrou bem, mas nessa aqui, por exemplo, Foninha, né? Pô, dá um tapa, o Rogério Oninho faz o gol, pô. Tava sozinho, não tinha necessidade dele chutar, era dar um tapinha, camarada só empurrava pro gol, faria 3-0, ficaria um placar mais clássico, né? Um pouco mais tranquilo. 46 minutos, vai terminar o jogo. Guarani 2-0 no Barbarense. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Brian Samudio de cabeça fez 1-0. Aos 30 do segundo tempo, Rogério Laisvains fez 2-0. Num bate-rebate danado, defesas fantásticas do goleiro Jefferson. E ele foi lá e pôs a bola pro fundo do gol. Vai terminar o jogo. Vitória do Guarani, mais 3 pontos na tabela. O Guarani com isso na quarta posição. E vem descendo o Guarani pela direita com Bruno Nazário, levantou na boca do gol, bola desviada, afasta o zagueiro, o juiz não deu falta no goleiro não, não deu falta no goleiro não, na tentativa do Rogério Laisvains lá atrás do campo de ataque. Vai terminar o jogo, dominou Rafael, ele prendeu no ciclo central para a equipe do Barbarense, volta a jogar aqui pela direita, empurrando para Fábio Menezes, volta a jogada ali no ciclo central de novo para Eduardo Heré, volta a jogar aqui no campo de retaguarda, não tem pressa o Barbarense, jogadores conformados, o árbitro olhou para um lado, olhou para o outro, vem para o centro do gramado, coloca o apito na boca, apita o árbitro. Termina o jogo no Brinco de Ouro. Guarani 2, Barbarense 0. Brian Samudio, Rogério, Guarani vence o jogo, a Rádio Central transmitiu. E agora nós vamos às reportagens do Pedro Orioli, jogadores vão falar, daqui a pouco tem o treinador falando, já tem notas do jogo, capa branca, pandango e muito mais. 2-0, jogadores do Guarani demoram um pouco para sair. Orioli, 2-0, Pedro Orioli. Deixa eu chegar aqui no Lennon, desse bar, tá tomando uma água o jogador do Guarani. Lennon, 2-0, mas um sentimento de que o Guarani não fez mais que obrigação, até por causa das vaias? Não fizemos mais que nossa obrigação por estar jogando dentro de casa, né? Com superiores, né? Precisávamos do resultado, que era importantíssimo, mas eu acho que valeu a pena, valeu pela nossa entrega, a gente precisava dessa vitória, muito importante. Agora são mais 10 pontos aí, dar sequência no campeonato, descansar essa semana, concentrar pro próximo jogo.